Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, aceitei, me engajei, fui conhecer a embarcação, a popa e o convés, a proa e o timão. Que isso, rapaz? Olha só, esse menino, não sei quem bebeu hoje não. Aqui é o Tucano e tem que ter muito culhão pra entrar numa caravela e atravessar o oceano. Aqui é Eduardo Spor e o problema do Brasil começou com o Cabral. Aqui é o JP, o programa nem começou e eu já tô muito nervoso, cara, muito nervoso. Já imaginava. Até porque. Eu já tô calculando quanta referência você fez da Cruz de Malta e já tá me deixando nervoso. Aqui é o Felipe e se consola o JP, Vasco da Gama foi o vice-rei da Índia. Falei. Aqui é o Azaghal saindo da geladeira. Olha aí. Muito bem, seus nerds, estamos aqui mais um Nerdcast de História. Hoje falando sobre as grandes navegações. Sim, rapaz, vamos entender esse período da expansão para o oeste europeu, que, né, é comemorado aí na América. Na América, nos Estados Unidos, tem o Columbus Day, né, o JP? Acho que é janeiro, né? Acho que é janeiro. Que eu já vi a galera falando que não tem muito o que comemorar nesse dia, afinal. Cristóvão Colombo trouxe uma galera para as Américas. É por isso que então que é um feriado misto que só fecha banco, porra. O resto tudo abre. E veio. Canelada. Canelada. Muito bem. Vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Nerdcast! Vamos, Jovem Nerd, vamos. Seu Leo Lopes, seu Azaghal está ausente porque ele tem um Trabex, um trabalho aí nas Europa, trabalho do Nerd Bunker aí. Certo. E aí, entre a nossa viagem da Rússia e esse trabalho, ele tirou uma semana de férias. Já que ele ia ter que voltar pra Europa, ele já ficou lá. Eu continuo trabalhando como comentarista da Copa do Mundo. Tá, caraca. Estou muito feliz de estar lá no mesmo formato que a bola, aparecendo em todo o jogo. Que caraca, que piada de tiozão, putz grila. Estou aqui. Você fica botando pão de queijo na frente da televisão, do Ronaldo, essas coisas? É, aquelas coisas, né? É isso aí. Muito bem, seu Léo Lopes, vamos seguir aqui, olha só. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, portanto temos Nerdtech na nossa timeline. Exatamente. Olha só, hoje o Paulo Silveira, o Maurício Linhares, da Alura Cursos Online de Tecnologia, você já sabe, junto com o nosso querido Átila Iamarino, olha aí. Celebrities, só celebrities. Nós vamos falar sobre a Wikipedia. Wikipedia, seu Léo Lopes, olha aí. Exatamente. Cara, um assunto muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre a história da Wikipedia, como ela funciona, descobrir se o Átila já editou a Wikipedia, saber o tipo de informação sobre o Jovem Nerd, o que, que tem sobre o Jovem Nerd da Gal lá. Vamos descobrir quem tem verbete na Wikipedia e quem não tem. E outras wikis também, das interwebs, tem muita coisa. Olha só, e se você gosta de estudar e aprender de forma colaborativa, nada melhor que estudar na Alura! Exatamente! Além de ter acesso a mais de 600 cursos que vão de programação a design, você participa de uma comunidade que já escreveu e discutiu mais de 700 mil posts no fórum. É isso mesmo, você não vai estudar sozinho nem vai ficar perdido, cara. Olha só! Também tem um plano novo para quem quer fazer uma formação completa e no final ter um projeto avaliado pelos instrutores. Mais uma forma de engajar e fazer você ir até o fim e botar em prática tudo que você aprendeu lá na Alura, muito bom. E também tem muito curso para quem quer saber como funciona a Wikipedia, desde curso de PHP, MySQL, HTML, JavaScript avançado, um monte de cursos. Se você sempre quis tentar sua carreira em tecnologia, a hora certa de você conhecer a Alura, pois os nerds aqui têm 10% de desconto nos planos. Basta entrar em alura.com.br/promoção/nerd, tem link aí no post. Escuta o Nerdtech que tá muito maneiro. E, Lopes, também temos aqui um recado dos nossos queridos amigos do Taco Bell! Legal! Olha que legal! No mercado, há 54 anos, fundado pelo Glen Bell, o Taco Bell é a maior rede de restaurantes inspirados em comida mexicana no mundo, com aproximadamente 7 mil lojas em diversos países. Aqui, no Brasil, no BR, tem mais de 20 lojas só em São Paulo, e o Taco Bell tá chegando muito, muito em breve no Rio de Janeiro. Atenção, conterrâneos cariocas, se prepara, muito bom. E olha aí, os principais, a gente teve lá, a gente, né, publicou no Nerd Office que a gente assistiu o Jogo do Brasil lá, excelente comentarista esportivo que nós somos. Nosso querido Pecoutinho fazendo... Hoje tem jogo. Pecoutinho, meu Deus do céu. Exatamente, é por isso que eu comecei aqui com você, Jovem Nerd. Ai, ai, segura coração. Mas olha só, os principais produtos deles são tacos, burritos, nachos, quesadilhas, e além de uma série de outros produtos únicos que se diferenciam totalmente da concorrência. Você monta seu pedido, escolhe o produto ou o combo. Ó, você pode escolher primeiro se você quer carne moída, tiras de carne ou frango, ou se você não quer carne, se você é vegetariano, você pode trocar tudo por feijão, por exemplo. Olha aí. Feijãozinho mexicano é bom. Comida mexicana é conhecida por ser apimentada. Eles têm 3 graus de pimenta. Suave, moderada ou forte. Mas, se você não gosta de pimenta, eles têm sem pimenta nenhuma, cara. Cardápio para todos os gostos e bolsas com tacos a menos de R$5. E combinados com bebidas a R$13,90, rapaz. Vamos dar destaque para a Dobradilha, que é uma edição limitada. A tortilha soft com recheio de carne moída. Mix de queijos derretidos e molho nacho cheese. Só de falar. Só de falar me dá uma fome, porque eu tô com uma fome mesmo, que eu não comi ainda. Deus. E olha só, o Taco Bell sempre procura inovações do cardápio, como as deliciosas sobremesas, mini burrito de Kit Kat, que a gente provou, muito, muito bom. Ah. E chocodilha com creme de ovo maltine. Essa é uma sacanagem, Léo Lopes. Nossa, devia ser proibido fazer essas coisas no Brasil. Só no último ano foram vendidos no Brasil mais de 1 milhão 250 mil tacos, 800 mil burritos e 320 mil quesadilhas preparados e vendidos com ingredientes frescos e produzidos no Brasil. Então, se você ainda não foi ao Taco Bell, se você ainda não conhece, vá fazer o seu lanche. Lanche, pode lanche, porque você vai pedir o combo. Vá fazer o seu lanche no Taco Bell, mais de 20 lojas em São Paulo e chegando em breve no Rio de Janeiro. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 39 minutos e 12 anos navegando pelos mares. Senhor Leo Lopes, olha só, hoje eu vou pular toda a parte da leitura de e-mails, eu não vou ler os e-mails, por quê? Sim, por quê? Nosso último Nerdcast foi da série Como Funciona o Brasil, sobre a urna eletrônica com a galera do TSE. Exato. Só que esse é um assunto controverso, entendeu? Sim. E aí, muita gente apontou o professor Diego Aranha, que é, né, o professor da Unicamp, pesquisador e tal. Sim. Ele sempre foi um cara que criticou a segurança da informação da urna eletrônica. Sim, que foi citado, inclusive, no programa, né? E aí a galera sentiu falta da participação dele e tal, não sei o quê. O que a gente fez? Convidamos o professor Diego Aranha para vir aqui. Em vez de ler e-mails, nós vamos ouvir diretamente dele, seu Léo Lopes. Excelente. Afinal de contas, para que ficar especulando se a gente pode falar com quem sabe? Exatamente. Eu estou aqui com o professor Diego Aranha. Tudo bem, professor? Tudo bem. E só para contar a história para vocês, essa série de Nerdcast se chama Como Funciona o Brasil. Foi uma ideia nossa de entrevistar pessoas das instituições públicas do Brasil para entender melhor como funciona as engrenagens da máquina pública do Brasil. O nosso primeiro episódio foi sobre o Tribunal de Contas da União, que a gente teve a participação de um auditor do TCU, e ele contou como é que é o dia a dia, como é que é a busca deles pela corrupção, etc. e tal, e foi muito maneiro, a galera gostou pra caramba, pediu mais episódios, demorou muito, porque demorei pra achar. Eu gostaria muito de fazer um episódio, por exemplo, de como funciona a Câmara de Deputados. Aí eu pensei, qual a melhor pessoa pra falar como funciona a Câmara de Deputados? Um deputado. Mas se eu trouxer um deputado pra falar, cara, vai ser um problema, porque o deputado pertence a um partido, e ele tem gente que ama, tem gente que odeia. É uma série complexa. E isso demonstrou-se mais complexo ainda na hora de falar com o TSE sobre a urna eletrônica, porque a intenção era manter o formato de uma entrevista com um servidor público, perguntando como funciona aí. E aí, por isso que a gente não trouxe o professor Diego Aranha, porque a gente não queria fazer um debate, a gente queria perguntar. Essa era a minha ideia do formato. Ele estava disponível, inclusive eu liguei, né, professor? Liguei para você antes de gravar. Sim, verdade. Para a gente conversar sobre alguns pontos importantes de discussão. Porque eu falei, olha, eu não quero fazer um episódio chapa branca, eu quero poder fazer perguntas que são incisivas sobre os problemas de segurança que são apontados nos testes, etc e tal. Ele me deu umas dicas, mas enfim, o que aconteceu foi que você falou, eles estão muito bem treinados e eles sabem, né, responder essas coisas. Mas a culpa, tipo assim, se não teve o Diego Aranha, não foi culpa dele, fui eu tentando fazer um formato de entrevista com o servidor público. É claro que a urna eletrônica, ela tem um viés muito mais complexo e polêmico justamente por causa do próprio trabalho do professor em denunciar falhas de segurança, etc e tal. Então, eu achei que a coisa mais importante, assim, gente, não foi pago, não é publicidade do governo, TSE, pode ir lá nas contas públicas, não tem nada. A gente já fez publicidade pro Ministério da Saúde, campanha de vacinação, já fez publicidade do Petrobras, toda publicidade é sempre dita, sempre anunciada como publicidade de Jovem Nerd. Não faz sentido a gente com 16 anos de internet cair numa roubada de fazer publicidade velada pra governo, pelo amor de Deus. Então, professor Diego Aranha tá aqui pra gente, em vez de eu ler os e-mails, a gente ouvir de você diretamente quais são os pontos mais críticos desse último Nerdcast e, né, o que que eles falaram, o que que é verdade, o que que é inverdade, porque até mencionei a seu teste e você mencionou que, né, eles não falaram 100% do que aconteceu de verdade. Conta pra gente, qual é o outro lado dessa história? Bem, eu agradeço a oportunidade de poder participar e fazer alguns esclarecimentos. Eu assisti o programa inteiro, mais de uma vez, a equipe inteira. A gente reuniu uma série de argumentos discutindo cada um dos pontos levantados pelo TSE ao longo da entrevista. Todo esse material a gente confeccionou numa espécie de uma carta aberta que vai ser colocada à disponibilidade de todos. A ideia aqui é só tocar, né, ou discutir em maior nível de detalhe alguns desses pontos. Exato. A carta aberta é uma referência mais interessante, porque tem links, né, tem link para o nosso relatório técnico, que tem um monte de detalhes técnicos, já que o público do Jovem Nerd deve se interessar por esses lúcias também, que eu acho que dizem muito. Exatamente, tem um link no post deste Nerdcast e do Nerdcast anterior mesmo, no próprio Nerdcast sobre a urna eletrônica, para esse texto, porque lá, como você falou, tem links, tem referências, a, né, tem bastante informação detalhada, então quem quiser ler, tá lá, tem um link no post aí para você ir lá. Mas aí vamos discutir por alto, né, o que que rolou no episódio, o que que eles falaram e qual é a sua opinião sobre. Bem, alguns dos argumentos levantados pelo TSE não são novos. A gente já conhece de vários debates, participações, de acompanhar a página do TSE no Facebook, então algumas coisas são recorrentes. Uhum. Outros pontos já me pegaram de surpresa, assim. Um dos pontos recorrentes que eles falam na entrevista são as críticas ao voto impresso, ou até qualquer registro físico do voto que sirva para o eleitor verificar que o equipamento se comporta de maneira honesta durante a eleição. Uhum. Então o TSE argumenta muito que isso é um retorno ao voto em papel, é reintroduzir as possibilidades de manipulação que existiam nas nossas eleições com cédulas eleitorais nos anos 80 e 90, mas isso é trivialmente falsificado pelo próprio protótipo que o TSE construiu para implantar a lei, quando ela ainda estava com a possibilidade de ser implantada nas eleições desse ano em 5% das urnas. O protótipo, o próprio protótipo do TSE, incluía um registro físico do voto autenticado pela urna. Então você vota na urna, a urna imprime um papel com as suas escolhas, a urna oferece uma tela que eles chamaram de tela resumo com todos os seus candidatos, para você bater o que está na tela da urna com o que está no voto impresso logo ao lado. Esse exame é feito dentro daquela cabine indevassável, ou seja, do ponto de vista do sigilo do voto, o que está sendo exibido ali é o que está na tela da urna, dentro da proteção fornecida pela cabine, e esse voto impresso ainda é autenticado. Tem uma assinatura digital que a urna eletrônica faz sobre esse registro em papel para exatamente impedir que alguém simplesmente coloque um papel convincente lá em meio aos outros, mas que não veio de uma urna eletrônica legítima. Então, a mesma técnica de assinatura digital que o TSE argumentou que servia para autenticar o RDV e o SOF e os outros arquivos é usada para autenticar esse registro físico em papel, segundo a ideia deles. Assim. Então, um comprovante de que o sistema está se comportando de maneira correta ao registrar votos individuais autenticado pela urna é muito diferente de uma cédula eleitoral, que é o único registro do voto feito por um eleitor como nos anos 80 e 90. Totalmente, totalmente. Mas aí deixa eu te perguntar, eles fizeram um argumento que eu não soube responder na hora, que era assim, sobre o eleitor ver impresso o seu voto na telinha, né, e aí depois que ele der confirmar, esse papel ser cortado e entrar dentro de uma urna pra você ter uma duplicidade, né, do software com os votos votos impressos. Aí o argumento deles foi assim, porque se alguém abre essa urna e some com um voto, você cria uma discrepância que poderia colocar toda a urna daquela sessão em xeque, ou seja, anular tudo porque tem uma discrepância do papel com o software. E eu não soube responder isso. Você lembra disso? Lembro, sim. E é um ponto recorrente deles também. A forma que... já não é nem... Eu ia falar que a academia encontrou para tratar esse problema, mas não é nem uma solução acadêmica. Ela já está em piloto em alguns estados dos Estados Unidos. É o que a gente chama de auditoria de risco limitado. Você conta uma amostra desses votos em papel, desses registros físicos, até que a distribuição, a vantagem lá do candidato que está ganhando, se aproxime o suficiente da contagem eletrônica. Isso acontecendo com uma margem de erro boa aí, você não precisa contar tudo. Então o nome é auditoria de risco limitado exatamente porque você não coloca aquela sessão eleitoral inteira em risco por uma subtração, uma distorção muito pequena nos votos. Isso está sendo usado no Colorado e em outros estados americanos. Tipo assim, se um voto impresso ali sumiu, você tem uma margem, isso? Para você confiar no software primeiro e mesmo que esteja sumido um voto daquela sessão, eles consideram como uma margem de erro, é isso? Na verdade, você conta uma amostra muito menor do que todos os votos daquela sessão. O vencedor, a vantagem do vencedor, por exemplo, se aproximar o suficiente da vantagem eletrônica do vencedor. Então, aí você diz que basicamente que os resultados são estatisticamente iguais. É claro que se a vantagem do vencedor for muito maior, você precisa contar menos votos, para uma mesma margem de erro. Uhum. A diferença lá na contagem eletrônica for de um voto, aí a coisa começa a complicar, você vai ter que contar um número maior de votos. Então esse negócio de que um voto subtraído pode anular a sessão inteira não é uma realidade em lugares que já fazem uso desse sistema, é isso? Exatamente. Em alguns lugares sim, na Índia, por exemplo, até onde eu sei, até onde eu tenho informação, não há uma auditoria por amostragem sendo utilizada e ainda assim as eleições lá têm transcorrido de forma, até onde pode se pesquisar, de forma normal, mas há um recurso técnico, um procedimento para evitar que isso aconteça em eleições oficiais. Um ponto importante também para se lembrar é que subtrair um voto, alguns poucos votos, deixa testemunhas, né? A ideia do voto impresso é exatamente que distorções que ele é verificado pelos eleitores sejam visíveis. Se o software de votação, que tem lá suas dezenas de milhões de linhas de código, deixar de contar o voto de alguém, a gente não tem nenhum registro auditável desse comportamento. Mais uma pergunta, eles falaram que no dia de votação, quando termina a votação, eles imprimem um resumo em cada sessão, esse resumo passa a ser público, e aí depois que você for fazer a contagem centralizada, você pode bater essa contagem com o registro público que foi impresso imediatamente ao término da votação. Ele descreveu isso como um dispositivo extra de segurança para não haver discrepâncias entre o fim da votação e a contagem. Isso faz sentido? Isso é uma segurança de fato? Ou o problema é maior? O problema é buraco mais embaixo? Isso faz sentido para a transmissão dos resultados. Uhum. Então, assim que a urna eletrônica termina a sessão de votação, ela imprime o boletim de urna, tem os parciais para aquela urna. Nesse momento, o resultado pode ser encarado como público. O TSE também, 3 dias depois da eleição, publica, por sessão eleitoral, o resultado que eles receberam. Uhum. Se você tem ainda o boletim físico em papel daquela sessão eleitoral, você consegue bater os resultados com o boletim digital que é publicado pelo TSE. Certo. E aí validar que o transporte daquele resultado não recebeu manipulação. Foi exatamente assim que o Você Fiscal, um projeto que eu conduzi em 2014 e 2016, e não vai acontecer nas eleições desse ano, por uma série de motivos, nenhum deles conspiratórios, mas eu acho importante já colocar, porque tem um monte de gente circulando vídeo e criando um monte de notícia de maluca isso. Uhum. Mas a ideia é exatamente essa, permitir as pessoas ir na sessão eleitoral para fotografar ou capturar o código QR do boletim de urna para depois mandar para a gente verificar com o que o TSE recebeu. Uhum. Observe que para transmissão dos resultados, o TSE se apoia na ideia de se conferir um registro em papel público com um registro eletrônico disponibilizado posteriormente. A ideia do voto impresso é exatamente a mesma, com a diferença de que, bem, o voto é público no ato de ação, porque ele é secreto, e ele depende do comportamento do eleitor, o eleitor tem que participar verificando o seu voto individual. Mas o princípio é mesmo, assim, tem um registro que é legível e verificável por um eleitor leigo, que não é especialista em computação, que possa ser contado com a contagem eletrônica, sem entrar no problema lá de auditar dezenas de milhões de linhas de código. Sobre os testes públicos dos quais você participou e que, né, você disse que eles não foi bem assim do jeito que eles explicaram. Conta como é que foi. Essa foi a parte que eu acho que me capturou mais atenção, porque em certo momento foi dito que os hackers têm acesso ao código, ao equipamento e as condições de trabalho são sensacionais. Basicamente, férias em Ibiza. E eles conseguem quebrar, assim, Eu achei isso uma completa loucura. loucura, assim. Primeiro porque os testes são bastante restritos, assim. Você perde um tempão preenchendo formulário, a gente perdeu 2 dias quase de testes, o de preparação e o seguinte, montando ambiente de trabalho, porque você tem que usar as máquinas do TSE, então você tem que pedir autorização para todo o software que você planeja utilizar, entrar e instalar nas máquinas. Tinha o Ubuntu, a gente teve que formatar tudo para instalar uma distribuição de forense com ferramentas de segurança. Aí você descobre que tá faltando um pote, traz no seguinte, você perde um tempão lidando com as máquinas. De formulário, a gente preencheu múltiplas instâncias de 8 tipos diferentes de formulários ao longo dos testes. Uhum. Tinha um formulário que você precisava preencher para poder preencher um formulário, tal nível de burocratização. 3 dias para ler 24 milhões de linhas de código, e eles ainda exigem, como objetivo último lá, que você fraude uma eleição inteira, sei lá, sem tocar em nada, assim. Parece que esse é o objetivo que eles consideram razoável para você mostrar que o sistema é inseguro. Uhum. Então, mesmo sob essas restrições, ao longo das 4 edições dos testes, os pesquisadores sempre encontraram vulnerabilidades que impactaram algumas das propriedades de segurança do equipamento. Em 2009 e 2012 foi o sigilo do voto. Eu coordenei a equipe em 2012 que recuperou os votos em ordem de uma urna eletrônica depois das eleições, o que permitiria quebrar o sigilo de todos os eleitores de uma sessão eleitoral ou de um eleitor ímpar que votou num instante de tempo, porque a urna também armazena a hora que os eleitores votaram em sequência, né? Então, se você sabe a posição de um eleitor na fila e tem os votos em ordem, você sabe esse eleitor que talvez seja, sei lá, um ministro do STF, votou com certeza matemática. Sim. 2014 não teve teste, 2016 foi mostrado pela primeira vez como violar a integridade de resultados. Então, o pesquisador mostrou que, utilizando um sistema chamado sistema de apuração, onde o mesário digita resultados parciais em caso de contingência da urna dar problema, ele mostrou que era possível fabricar resultados novos e calcular lá o código de verificação e o sistema aceitar. O que provavelmente nunca aconteceu em larga escala em eleições brasileiras, porque esse sistema é usado muito raramente. Você diz, peraí, só pra, eu sou leigo, você diz que isso poderia acontecer pelas mãos de um mesário, é isso? Sim, pelas mãos de um mesário que de repente simula um defeito no equipamento, aciona esse sistema de apuração manual com a ajuda de talvez outra pessoa que necessite fornecer essa autorização e aí fabrica o resultado para uma sessão eleitoral. Então, eu lembro que depois dos testes de 2016, que foram os mais restritos do ponto de vista de transparência, tinha um termo de sigilo para toda a vida lá que todo mundo tinha que assinar, então eu participei só como um observador externo, por eles terem falado que poucas dezenas de sessões eleitorais das 500 mil no país inteiro usaram esse sistema de apuração em eleições anteriores. Então, ninguém fez uso desse expediente, pelo menos em larga escala. Okay. No ano passado, a gente alcançou o objetivo inédito e talvez mais grave, que a gente conseguiu adulterar o software de votação. A gente botou o nosso programa para rodar na urna, e aí o nosso programa aprontava todo tipo de coisa, né? Lia comando de teclado, a gente conseguiu falar para a urna, instruir os eleitores a votar no candidato 99, porque a gente tinha controle do software. Então, a gente foi mostrando que o controle do software permitia a um fraudador fazer, injetando pequenos programas que faziam essas tarefas diferentes. Quebrar o sigilo do voto de um eleitor que seja muito importante, por exemplo, um ministro do STF. Então, dizer que os pesquisadores não conseguem quebrar a segurança do equipamento nos testes é uma completa loucura. Não só conseguem, como já foi feito em 4 ocasiões distintas, com os resultados impactantes justamente no passado. Essa invasão que vocês fizeram em controle da própria urna era algo que o maior risco dessa falha que você quis demonstrar era que alguém internamente, né, alguém internamente corrupto, comprado, poderia, né, alguém que faz parte do time de desenvolvedores poderia manipular o sistema inteiro, ou seria alguém só no local, in loco, em cada sessão eleitoral fazendo isso? Qual é a gravidade da quebra de segurança? Ótima pergunta. Como a gente utiliza um sistema puramente eletrônico de votação sem registro físico, um desenvolvedor do sistema sempre pode programá-lo diretamente para que ele não se comporte de maneira honesta. Uhum. E não precisa ser um negócio que, sei lá, a urna vai pintar a tela de rosa e seu voto foi pro candidato. Obviamente não, isso pode ser extremamente sutil. Sim. Uma fraude muito sutil para um atacante interno seria quebrar o sigilo do voto de todo mundo, por exemplo, não embaralhando direito os votos lá no arquivo chamado RDV que o TSE tanto fez propaganda. Uhum. Isso ia passar desapercebido por muita gente, assim como a gente encontrou uma vulnerabilidade trivial em 2012 que permitia fazer exatamente isso. E, de repente, um atacante consegue montar uma fraude contra o sigilo do voto, não é detectada porque as cerimônias, né, de verificação que o TSE utiliza passam muito longe de verificar se, por exemplo, o arquivo lá tá embaralhado corretamente ou não. Até porque é difícil determinar isso com o arquivo que já está produzido. Uhum. A forma como nós determinamos ou encontramos para atacar o sistema passado na etapa de instalação de software. Então existe um cartão de memória chamado flash de carga. Cada um desses cartões é carregado com software que é transmitido do TSE para os TRS e cada cartão instala 50 urnas, segundo a informação do próprio TSE. Uhum. A gente descobriu que toda a informação necessária para se alterar o conteúdo do cartão estava armazenada no próprio cartão e trechos visíveis no código-fonte. Então, uhum, ao que é inspecionado pelos partidos políticos, como o próprio TSE divulgou, e que também tem acesso, claro, privilegiado dos desenvolvedores, eles que escrevem o código-fonte. Sim. Então, de posse de uma chave criptográfica que estava injetada diretamente no código-fonte, violando aí 30 anos de boas práticas na área de segurança, e um outro pedacinho que estava armazenado no cartão, a gente conseguiu abrir o conteúdo desse cartão de memória e encontrar duas bibliotecas cuja integridade, dois pedaços do software, cuja integridade não era verificada. Então, se é código executável e ninguém verifica que se mudou ou não, você coloca o código seu para rodar. Então, a ideia seria um atacante que não é interno, é um atacante que é talvez semi-externo aí, porque ele talvez seja um terceirizado que é contratado para instalar software nas urnas. Esse atacante, né, ele pega o cartão de instalação de software nas urnas, de repente desvia esse cartão por instante para alterar um dos arquivos que está lá dentro, dado que toda a informação necessária para adulterar o cartão está no próprio cartão, e aí ele instala 50 urnas diferentes com software adulterado para não mais se comportar de maneira honesta. Como ele injeta o código que ele quer rodar, bem, aí você pode usar a criatividade, né? Ele pode tentar quebrar o sigilo do voto desses eleitores, ele pode tentar desviar votos entre candidatos diferentes, ele pode imprimir coisas na tela em algumas situações para induzir os eleitores a votar em um candidato ou outro. Imagine que fraude você montaria se você pudesse programar a urna. Essa é a criatividade, é o poder da capacidade que a gente encontrou. Na última hora, a gente conseguiu descobrir, inclusive, o ponto no programa que a equipe poderia adulterar para interferir com o armazenamento dos votos. Então, a gente conseguiu achar a função que armazenava o voto de um eleitor em memória. Conseguimos também que esse voto fosse armazenado. Ao carregar uma urna com a versão adulterada do software e começar uma eleição simulada, quando o eleitor tentou votar, nosso eleitor simulado lá, a urna reclamou que a cédula estava vazia. Claro, porque a gente instruiu a função que armazenava votos na memória do computador a não fazer nada. Então a cédula ficou vazia, na hora de escrever no RDV e de contar, não tinha voto para contar. Então a gente sabe exatamente onde injetar código para interferir com o armazenamento de votos. O último ataque que a gente não conseguiu terminar foi exatamente, se você sabe qual é a função que armazena um voto digitado por um eleitor, você sabe também como adulterar esse voto antes dele ser armazenado. Então a gente chegou a terminar um programinha de ataque no nosso computador que fazia exatamente isso, quando a gente foi começar a carga da urna eletrônica com essa versão nova do programa para executar a eleição simulada inteira, porque toda essa carga, instalação de software demora uns 30, 40 minutos, assim. Porque tem que, quer dizer, demora uma hora, porque a gente ficou muito rápido, muita prática em fazer isso várias vezes, a gente conseguiu cortar o tempo. Mas tem que rodar todos os autotestes, tem um monte de coisa para fazer, ligar e desligar para testar se a bateria funciona. Então, quando a gente ia começar essa carga para mostrar como o controle do software permite ao fraudador desviar votos entre candidatos, o que é óbvio, mas você tem que mostrar, porque senão todo mundo fica discutindo o que você fez lá nos testes, aí eles chegaram, disseram, é 18 horas, tem que encerrar pontualmente aí a participação nos testes, aqui é Masterchef, mão pra cima, assim. Ignorando que na manhã do quarto dia, né, a gente perdeu a manhã inteira fazendo uma demonstração que eles solicitaram de todos os ataques que a gente tinha feito até ali. Então, assim, nem a gerência do seu próprio tempo você tem completa autonomia, porque às vezes o TSE pede um negócio, ou tem visita de observadores internacionais, eles estão perguntando coisas. Então, você perde muito tempo com burocracia, com o formato dos testes, e na hora que você precisa de uma hora, de meia hora, talvez, para terminar um ataque, aí você não tem essa oportunidade. A gente solicitou terminar esse ataque contra a versão vulnerável do software nos testes de confirmação, que o TSE chamou de reteste na entrevista, e ela foi negada, com o argumento de que adulterar votos, desviar votos entre candidatos, é uma consequência lógica e natural de se adulterar o software, portanto, não era preciso mostrar que isso era possível na versão vulnerável do software. A gente tem um documento com essa afirmação, que vai estar disponível a partir da carta aberta, as pessoas podem ler e observar esse entendimento. Então, a gente, na época, tinha ficado tranquilo, falou, não, o TSE entendeu exatamente a gravidade das vulnerabilidades que foram encontradas, se você permite adulterar software, você permite o fraudador fazer o que quiser com a urna. Então, novamente, me pega de surpresa eles irem para a entrevista e falarem que ninguém conseguiu quebrar a segurança do equipamento. E aí, o que eles disseram? Você relatou isso. Mesmo você não tendo completado esse último ataque, você relatou o problema inicial, né, que é grave. E qual é a resposta deles para isso? Que eles fizeram uma série de contramedidas para corrigir os problemas que foram encontrados, né? A ideia dos testes é essa mesmo, nesse ponto a gente obviamente concorda. Uhum. O objetivo é encontrar vulnerabilidades, mas o que tem um pano de fundo aí que não fica evidente é um sistema que é usado por 140 milhões de pessoas há mais de 2 décadas, certo? Uhum. Que é propagandeado no país como se fosse um exemplo para o mundo, estado da arte, tecnologia eleitoral mais avançada do planeta, e falha miseravelmente em autenticar seus próprios arquivos, assim. E ao se demonstrar isso, a informação inicial internamente reconhecida, nas conversas com a equipe técnica ficou evidente que eles sabiam a gravidade da coisa, eles agradeceram várias vezes falando, ó, muito obrigado por vocês terem vindo, a gente aprendeu muito, especialmente com esse teste, porque a gente observou vocês trabalhando e tal, mas na hora, né, de reportar publicamente, tem essa distorção completa dos fatos, ignorando aí outras vulnerabilidades que a gente não teve a chance de inspecionar, de descobrir, até por nem saber que tem módulos inteiros e subsistemas inteiros lá no software da urna e outras coisas que sequer podem ser testadas, como a identificação biométrica, né, que está em 10 anos de produção e nunca pôde ser testado nos testes, assim. Então, é importante encarar toda a propaganda institucional que o TSE faz nessas oportunidades, sempre transforma entrevistas e qualquer oportunidade em uma propaganda, é importante encarar com desconfiança, assim como é importante as pessoas encararem com desconfiança o que eu estou falando agora também. Uhum. Leiam os documentos e tirem suas próprias conclusões. Qual seria a solução para a gente ter um voto eletrônico confiável, que não é esse que eles estão demonstrando para a gente? É isso. Eu diria que são várias soluções que compõem um incremento de segurança razoável, assim. Então, eles sempre argumentam que o voto impresso é exatamente retornar para as cédulas em papel para levantar esse espantalho que é muito fácil de derrubar, né? Porque todo mundo tem essa memória cristalizada do tio lá que está contando os votos, botar no bolso, jogar fora. Então, todo mundo tem isso como um registro até vivo, assim, marcado na história. Então, tem uma série de coisas. A principal que eu entendo é o sistema precisa produzir para o eleitor que está votando uma prova de que ele se comporta de maneira honesta. Uhum. Até porque essa é a única forma factível encontrada pelos pesquisadores do mundo todo de impedir que os desenvolvedores do sistema ou programem para ele se comportar de maneira desonesta. Uhum. As pessoas entendem que é algo de ficção científica, né? Tipo Matrix, que você tem que entrar lá e tem que ser o mago dos bits e trocar milhões de linhas de código para poder o sistema nos comportar de maneira honesta mais. Na verdade, uma linha no lugar certo causa um estrago gigantesco. Para dar apenas um exemplo, um dos arquivos que a gente conseguiu adulterar para injetar no nosso programa, ele tinha uma assinatura digital que foi invalidada, porque a gente alterou o arquivo para que ele tivesse outro conteúdo, então isso valida a assinatura digital, mas o código do TSE não estava verificando, né, observando que essa assinatura era inválida por causa de um byte, um simples caractere. Então, o resultado lá entre ser nulo, ser diferente de nulo, esse teste estava incorreto. Com uma letra a mais, se tira uma letra lá de uma rotina crítica como essa, de repente, nenhuma assinatura digital mais é verificada. Então, esse é o tipo de manipulação que um atacante interno consegue fazer, apagar uma letra em algum lugar e efetivar essa alteração com um monte de outras para ninguém perceber, ou ainda, na hora de compilar o software, depois que já foi travado lá e já foi congelado para usar nas eleições, você tira uma letra num arquivo em um lugar e compila e manda para todas as urnas essa versão alterada. Isso já causaria um estrago gigantesco, né, em tese em escala nacional. Então, proteger contra esse atacante que trabalha no TSE e tem habilidade para fazer isso de maneira sutil, com negação plausível, né, com uma justificativa boa que, não, foi apenas um erro, é muito difícil sem um registro físico do voto que o eleitor leigo, que não é especialista, possa verificar dentro da sessão eleitoral no ato de votar. Que seria aquela folha impressa que você confere e ela entra numa urna, é isso? Cujo protótipo, né, a gente já comentou, o próprio TSE apresentou, autenticado pela urna, com assinatura digital, os mesmos elementos de segurança que eles implementam em outros mecanismos, em outros componentes do sistema. Uma outra vantagem também de ter esses registros físicos é que você pode fazer agora recontagem, né? E tentativas de auditoria, nem que seja por amostragem, para ela ficar mais eficiente, mais barata. Todos os arquivos hoje que os auditores podem tentar utilizar para descobrir se houve algum tipo de distorção ou manipulação, passaram pela urna eletrônica. Então, se a urna foi programada para se comportar de maneira desonesta, não há por que imaginar ou supor que os arquivos que ela vai produzir representam fielmente o transcorrer de uma eleição. Foi exatamente esse motivo que levou os auditores, depois de 2014, quando teve aquela tentativa de auditoria, a chegar a um resultado inconclusivo. Eles não acharam evidência de fraude, mas eles não conseguiram dar um peso para essa conclusão. Eles falaram, ó, o que a gente observou que é muito aquém do que seria necessário, por causa dessa limitação intrínseca, né, todos os arquivos já passaram pelas urnas, não há nenhuma evidência de fraude. Há coisas, talvez, não conformidades e coisas diferentes do que você espera, mas nenhuma evidência de fraude. Assim. Uhum. Então, o relatório deles é muito claro em falar que é inconclusivo, mas o TSE sempre faz propaganda dizendo que concluíram que não houve fraude, que é outra distorção frequente no discurso. Outra coisa, outra medida também que seria desejável é o TSE publicar o código-fonte do sistema. Que não resolve o problema todo, porque não tem como você verificar se o código-fonte que foi disponibilizado na internet, por exemplo, corresponde ao software que está instalado na sua urna, sim, na sua frente na hora de votar, sim, mas ajuda a coletivamente, né, encontrar esses problemas de segurança aí que são, cara, de livro-texto, eu tenho que ser honesto, assim, são questões clássicas, não tem nada na fronteira do conhecimento humano aí, botar uma chave criptográfica no código-fonte é coisa que os livros ensinam a não fazer, assim, e que persistem no sistema. Mas isso não abre também a possibilidade de você justamente publicar isso e ter mais possibilidade de ser explorado de forma maliciosa? Existe essa possibilidade, mas o que se espera quando se publica código-fonte é que você tenha mais olhos bem-intencionados do que mal-intencionados. Uhum. É claro que a versão atual do código-fonte, ou a versão que a gente observou nos testes do código-fonte, nunca poderia ser publicada integralmente, porque ela tinha segredos injetados diretamente no código-fonte, que, né, nas mãos de um partido político podem, malicioso, podem causar um enorme estrago. Então, mas uma versão do código que tenha sido tratada, né, para resolver esses problemas principais de arquitetura, poderia ser colocada, ser disponibilizada para que outros problemas de segurança pudessem ser encontrados. E pela sociedade que está pagando essa brincadeira toda há mais de 20 anos e não tem a chance nem de observar qual a qualidade do código que é escrito. E se alguém vai lá, observa e reporta, ainda sofre, né, hostilidades da autoridade eleitoral ou simplesmente distorções arbitrárias de discurso, dizendo que não, são pequenas brechas, não causaram impacto nenhum, ninguém quebrou a segurança do sistema. E aí que me dá uma pergunta final, por que você acha que o TSE defende veementemente o modelo deles, sendo que você tem outros modelos mais avançados sendo usados em outros lugares do mundo que poderiam ser implementados aqui? Por que você acha que eles defendem esse modelo antigo? Acho que outra é a combinação de fatores. Eles, de fato, têm uma paranoia de se proteger dos partidos, porque eles entendem que os partidos são muito poderosos, certo? As campanhas eleitorais movimentam bilhões aí, o fundo partidário também esse dinheiro, a gente sabe da Lava Jato e das outras investigações, esse é o dinheiro oficial, né? Tem um volume gigantesco de dinheiro extraoficial que pode ser usado para investidas contra o sistema, assim como esse dinheiro é usado para comprar voto, para investidas contra a democracia e contra o sistema eleitoral como um todo, não só o de votação, né, mas todo o sistema político partidário. Então eles têm uma paranoia em relação aos partidos, que eu acho que é razoável, mas ao lidar da paranoia com os partidos, eles terminam perdendo, né, ou não cumprindo o seu principal papel perante a sociedade, no meu entender, que é agir de maneira transparente para que a sociedade possa verificar a atuação do tribunal nos seus mínimos detalhes e concluir que os resultados da eleição são justos, sem a necessidade de envolver um grupo de especialistas por meses tentando decifrar nos bits se há algum indício forte de comportamento malicioso ou não. Eu entendo que precisa haver uma mudança cultural aí. Também tem a questão de repetir o mesmo discurso por 20 e poucos anos e de repente dar o braço a torcer para mudar de ideia. Isso não é fácil, especialmente para autoridades no Brasil, né, que não são as mais democráticas e mais compreensivas com críticas que a gente encontra no planeta, né? Então, para o judiciário brasileiro reconhecer que não, realmente a urna da forma como estava foi muito importante até para substituir eleições baseadas em cédulas eleitorais muito mal organizadas, então ela foi útil por um bom tempo, mas já passou o tempo dela ser aprimorada para ter garantias de segurança melhor, aproveitando a experiência de outros países. O único país que insiste nessa ideia de ter um sistema puramente eletrônico de votação, sem a possibilidade, né, de auditoria pelo eleitor, de um registro físico para recontagem e conferência em escala nacional, é o Brasil. Todos os outros países já migraram ou vêm migrando progressivamente para modelos mais transparentes. Então, eu entendo que os problemas de implantação do voto impresso são desafios de engenharia, que não são triviais, não é fácil implementar o voto impresso, especialmente mantendo a urna como está. Você sempre pode pensar em trocar tudo, certo? Mas, na situação econômica do país, não é factível trocar tudo. Então, o voto impresso é a alternativa mais barata para tornar o sistema atual transparente. Ele oferece desafios de engenharia. Eu gostaria, sinceramente, que o TSE adotasse uma abordagem de tentar resolver esses desafios de engenharia em colaboração com a comunidade técnico-científica, em colaboração com o Congresso para ter orçamento e as coisas caminhassem, assim. Mas, infelizmente, essa não é a postura do tribunal. Professor Diego Aranha, muito, muito obrigado. Vamos gravar, né, sketch técnicos como esse, que são muito bons. Gente, não deixe de clicar no post. Tem um link para carta aberta, onde tem tudo isso bem detalhado, com um monte de links dentro do próprio texto, com referências a tudo isso que o professor Diego Aranha explicou aqui, pra gente tomar, como ele falou assim, duvide de todo mundo, tome as suas próprias conclusões. As conclusões deles estão relatadas aí. Link do post pra você conferir. Valeu, obrigado, Diego. Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado a você pela oportunidade e a atenção de todos. Maravilha. bem. Olha só, a gente tem que contextualizar aqui. Sempre. Deixa eu só falar um negócio. Que o Nerdcast já começou com uma canelada. Ah, é? Porque a cruz do Vasco da Gama, o gigante da colina, não é uma cruz de Malta. Ah, é verdade. Já vi isso em algum lugar? Ela é uma pátria. Olha aí. Que é a cruz dos templários. Mas estava na caravela? Boa pergunta, porque a cruz de Malta, né? Era a cruz da Ordem de Cristo. Ele está sepando aqui, mas o Vasco da Gama só entrou para a Ordem da Cruz de Cristo depois da viagem dele, né? Ele só entrou bem depois. Sim. Ele trocou de ordem que ele era lá. Mas da onde vem essa imagem das caravelas do Vasco da Gama com a cruz? Então, é porque essa foto de época. Alguém sabe? Então, sei lá. A Cruz de Malta é porque era dos Cavaleiros Templários, que eles foram pra Malta. Quando eles saem da região lá do Oriente Médio, eles vão pra Malta. É o refúgio deles antes de serem dispersados e boa parte acabar em Portugal. Mas a cruz dos Templários é essa cruz que hoje tá no escudo do Vasco, que é a Cruz Pátia. Não é a Cruz de Malta. A Cruz de Malta é outra. É, existe uma confusão aí. Mas vai ser errado. O que você quer esperar também dos caras criaram o Vasco da Gama no Brasil? Errado, no mínimo, né, cara? Ah, cara, mas se confundir uma coisa ou outra, não faz Malta, né? Nossa! Só assim pra tirar o Azaghal da inércia, por favor. Eu vou dedicar essa piada a ele. A gente... Ô, Felipe, você acha que a queda de Constantinopla é um ponto de partida pra esse... Acho que a gente pode até antes. A gente pode ali com a própria expansão mongol ali no Oriente Médio, que ajuda a complicar ainda mais as rotas comerciais. E outra coisa que acho que interessante da gente colocar, que é o seguinte, é o negócio do bacalhau. Você vai entender. Aqui no Brasil, a gente tem esse hábito. Não sei se eu já falei disso. Por que não continuar sacaneando o Vasco? Né? Não. A gente tem o hábito de comer bacalhau na Sexta-feira Santa, né? Especialmente família católica. Uhum. É um hábito que vem dos portugueses. Uhum. Só que assim, não tem bacalhau no Brasil e tem pouco bacalhau em Portugal. Por que eu tô falando disso? Porque os portugueses, desde a Idade Média, desde ali século XIII, século XIV, eles já faziam grandes rotas comerciais, inclusive de pesca, pra buscar o bacalhau lá no Mar do Norte. Então, isso que eu ia falar, o bacalhau não, sempre foi uma parada escandinava, etc. Isso. Então, assim, só que aí acontece, como os portugueses já faziam esse tipo de navegação, aí o bacalhau se torna um produto relativamente acessível em Portugal e o brasileiro, e esse hábito continua no Brasil, só que aqui ele não é acessível. Só que ele é importante porque ele ilustra, além dessa coisa meio bizarra, né, porque aí o prato da Sexta-feira Santa vira um prato caro. Mostra que os portugueses, eles foram alguns dos primeiros a fazer esse tipo de navegação de distância mais longa, né, até porque o Portugal vai ter esse grande incentivo, porque Portugal é uma ilha cercada de Espanha, né, então ou você vai fazer comércio no mar, ou então você se ferrou. Então acho que o outro ponto de partida interessante que a gente pode colocar é esse daí, é que os portugueses já faziam comércio marítimo desde o período medieval, basicamente por uma questão ali de necessidade até mesmo geográfica. Eles não tinham muito território contínuo para expandir, para ficar disputando com os outros. Sim. Ô, Rogerinho, eu trago informação. Bacalhau não é um peixe, tá ligado? Tem 5 tipos de peixe que podem ser bacalhau. Não, tem o bacalhau da Amazônia. Eu tô falando bacalhau. Não. Bacalhau, não, na Noruega mesmo. Ah, esse bacalhau seco aí, salgado, é o preparo. É, são 5 tipos de peixe. E aí, quando faz aquele preparo de salga, é chamado de bacalhau. É isso aí. Olha, isso aí é informação diretamente da cozinha. Bacalhau não tem cabeça? Bacalhau não tem cabeça. Pois é, né? Vem da Noruega. O que eu acho bacana, eu tenho muito orgulho aí dos nossos Nerdcasts de história, né? É que a gente já fez vários e a galera pode, inclusive, se referenciar e procurar nos Nerdcasts antigos. A gente fez um sobre cruzadas, né? Como a galera já é mais antigo. E o que eu sempre falo no Nerdcast de história, que eu acho bacana, que eu acho linda a história e fascinante, eu vou falar isso toda vez que eu for gravar um Nerdcast de história, que a história, ela é uma coisa sempre vem depois da outra. Não tem nenhum... É isso que é bacana. E você, voltando atrás, claro, você vai vendo os passos direitinho. A gente fala de cruzadas, né? Então a gente sabe que as cruzadas mudaram, não só a Europa, como mudaram o mundo inteiro. Depois das cruzadas, depois que a Europa Ocidental teve contato com vários produtos orientais, especialmente as especiarias e tudo mais, ficaram quase adictas a isso, né? Você vê, por exemplo, era muito difícil você fazer um prato na Europa medieval nessa época sem colocar uma especiaria, assim, que, aliás, melhorava o gosto, né? Porque você imagina o que é uma comida sem tempero direito, né? As especiarias davam esse tipo de coisa. E esse comércio de especiarias nessa época, aí, século XV, um pouquinho antes, era monopolizado por quem, então? Pelas cidades italianas, Gênova, Veneza e tal, e pelos árabes, né? Que faziam esse comércio. Então, uma das coisas aí que também seria um dos vários motivos das grandes navegações, a gente vai falar de vários aqui, seria, então, essa busca ali da Espanha, França, Inglaterra, Portugal, por uma nova rota para as Índias, que a gente também vai falar aqui, através do Ocidente, né? Porque já tinha essa noção de que a Terra era redonda. Então, se você navegar para o Ocidente, uma hora você vai chegar nas Índias. É claro que não é tão fácil assim, mas um dos primeiros motivos era esse, era comercial, e quebrar esse monopólio das cidades italianas e dos árabes com esse comércio com as Índias aí. Que é cortar o intermediário, entendeu? O árabe tá trazendo negócio da China, os italianos estão trazendo negócio da Índia, então vamos direto lá na Índia e na China e cortar o intermediário. Vamos direto. Eu só linkei com as cruzadas porque as cidades italianas foram importantes, eram ponto de partida para sair, né, pro Oriente Médio ali, pelo Mediterrâneo. Então elas acabaram se tornando essas muito importantes nesse comércio ali. Mas mesmo assim, o Leonel já falou sobre a queda de Constantinopla, é importante, porque quando os otomanos, eles tomam o poder ali, eles dificultam a passagem. Então, por mais que você queira quebrar o intermediário, todos, como também falou o Felipe, a diferença de distância ainda era brutal. Então, economicamente, ainda fazia mais sentido usar a rota tradicional. Só que ela estava interrompida, né? Mas deixa eu perguntar. Eu sei que a gente sempre aprende isso, que a busca por rotas de comércio alternativas foi uma grande força motriz, né, disso aconteceu. Mas também havia avanço tecnológico para fazer a coisa realmente acontecer, se concretizar, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, a distância continuava absurda, né? Muito maior. O JP falou aí da queda de Constantinopla, né? E é um marco que divide, né? Acaba a Idade Média, né? E começa a Idade Moderna, né? Sim. O que acontece? O que eu acho aí que acontece é que também existe um empobrecimento aí dos estados do feudalismo e começa a um poder mais na mão dos reis. Isso acontece especialmente em Portugal. Portugal já era uma nação desde o século XII. Isso talvez tenha ajudado também aí a ter uma unidade. E a partir de 1385, mais ou menos, teve aquela Revolução de Avis, né? Não sei se vocês sabem disso. Teve um rei, né? Que o rei Dom Fernando morreu e não deixou herdeiros. Isso é até interessante porque a gente vê muitas histórias aí do Game of Thrones, Inglaterra e tal, e às vezes não vê que em Portugal também tem histórias, a galera zoa, né? Também tem histórias maneiras. Ele morreu sem deixar herdeiro, o reino de Castela, que estava ali perto, ele estava querendo assumir, né? Poderia invadir Portugal e Algarve ali e tudo mais. Então, eles precisavam de um rei pro reino. E aí tinha um cara, um maluco chamado, que depois se chamou Dom João I, que era filho bastardo, pai do Dom Fernando. E aí pegaram esse cara e falaram, vai bastardo mesmo, vamos botar esse cara aí pra ser o nosso rei. E ele era muito próximo da burguesia mercantil. Então, o que aconteceu? Quando essa dinastia de Avis, portanto, né, que foi, chegou ao poder, Dom João I era chamado então de mestre de Avis. Então, quando essa dinastia de Avis chegou ao poder, chegou a nobreza juntamente com uma burguesia mercantil, com os mesmos interesses. Isso, obviamente, ajudou muito nessa expansão comercial aí do que a gente vai falar pra frente. E tem o financiamento, né? A gente já falou um pouco aí dos Cavaleiros Templários. Felipe, eles ajudaram a financiar essa brincadeira também, né? Os Templários, você tá dizendo? Não, os Templários, a Ordem de Cristo, na verdade, né? A Ordem de Cristo, ela acaba sendo uma continuidade dos Templários em Portugal, só que o que Portugal faz, fazendo uma analogia, porque é um termo que fica meio anacrônico, é nacionalizar os Templários de Portugal. Uhum. É falar pro Papa, ó, tá bom, não tem mais Templário aqui, eu vou dar conta, pode ficar tranquilo, só que aí pegava os Templários que já existiam em Portugal e transforma isso numa Ordem de Cristo nacionalizada e submetida ao rei. Essa questão da grana templária, né, que os Templários tinham bancos e tudo mais, ela, além de inspirar alguns roteiros legais, algumas teorias da conspiração bizarras, ela acaba tendo mais influência ali na região justamente da Itália, da França especialmente, do que necessariamente em Portugal, né? Portugal, agora falando um pouco mais sério, Portugal, pela própria posição geográfica, já tinha uma posição comercial privilegiada. É, na pontinha, né? E especialmente o comércio norte-sul. Então, vamos supor, alguma coisa que vinha França, Escandinava, Inglaterra, o que for, e fosse entrar no Mediterrâneo ou vice-versa, passava por Portugal. Então, a posição geográfica de Portugal ajudou muito. E também ajudou muito o fato de Portugal ter uma tradição marítima muito grande, que eu fiz a brincadeira lá do bacalhau e tudo mais, mas essa tradição que muitas muitas vezes vão chamar, né, de escola de Sagres, que não foi uma escola literalmente, né? Não era um prédio aqui, ó, você vai entrar, vai fazer o curso e ganhar um certificado. Era uma escola de pensamento, de incentivo à navegação, porque Portugal era um lugar pequeno e o outro reino vizinho era um reino muito mais forte e um reino também cristão, né? Tanto que a primeira expansão portuguesa se dá pra cima de Ceuta, que hoje fica no Marrocos, que era um domínio muçulmano cruzando ali Gibraltar, né? As grandes navegações também tem muito disso, do chamado espírito cruzadístico, que é, vamos continuar a guerra contra os sarracenos, os muçulmanos, agora vamos cruzar aqui Gibraltar, já que, né, pós-reconquista, você expulsa todos os muçulmanos da Península Ibérica, e aí você vai cruzar o Estreito de Gibraltar e continuar essa guerra onde hoje é o Marrocos. Então, mas Portugal nunca teve grana o suficiente e precisou-se um investimento grande para dar essa soprada aí nas caravelas. Mas, né, não foram os templários, não, porque a gente sabe que o tesouro dos templários está todo em Oak Island. Só organizando aí, você falou que não tinha, realmente não tinha grana, né, o JP, mas e o Felipe falou da escola de Sagres aí, realmente não era uma escola, é uma escola de pensamento, como ele disse, mas existia a cidade de Sagres, e o que a gente tem que falar com nesse ponto é de um cara chamado Infante Dom Henrique. Esse cara era um grão-mestre da ordem, então, da Ordem de Cristo, que a gente falou lá, que seria o sucessor dos templários. Esse cara, ele já tinha começado, financiado pela essa ordem, né, e aí sempre tem aquela desculpa ideológica, né, que é comercial, mas temos a desculpa ideológica, nós somos os caras da Ordem de Cristo, nós temos que lutar contra os muçulmanos, seja onde eles estiverem. Então os caras se expandiram, e como o Felipe falou, chegou primeiro a Ceuta, que era um porto muçulmano, aqui é um bom lugar pra gente ficar, mas também tem muçulmano, então vamos detonar todo mundo. Então eles tomaram Ceuta, e ali ele serviu de ponto, então, pra começar a fazer essa navegação pela África. Então eles chegaram em Guiné, conseguiram ouro, e pela África conseguiram escravos, conseguiram açúcar, conseguiram... E aí começou isso em 1415, muito antes de 1500, nossas navegações. E esse cara, o Infante Dom Henrique, acabou estabelecendo a corte dele em Sagres, né, que é lá em Portugal, ali na ponta de Portugal. E embora não tivesse, de fato, uma escola, assim, é uma escola de pensamento, tinha lá os depósitos dele, tinha lá os estaleiros e tudo mais, e ficou também um ponto de reunião de grandes navegadores, de exploradores, de geógrafos. E aí que aos poucos eles começaram a desenvolver essas técnicas novas, inclusive a caravela, que já existia, mas foi aperfeiçoada. E aí, a partir daí que começou a ter isso. Mas essa grana, tô respondendo o que você falou, essa grana aí que você falou que não tinha mesmo, começou a ser financiada pela Ordem de Cristo, por essas explorações que não tinha nada a ver com grande navegação, não tinha nada a ver com a América, através da costa da África. Que aí veio ouro, veio tudo isso que eu tava falando anteriormente. Então esse cara, Infante Dom Henrique, eu acho que é um cara extremamente importante aí pra gente falar quando fala de pré-grandes navegações. Lembrando mais uma vez disso, a coisa comercial tava atrelada à coisa da ideologia, né? Como eu tava dizendo aí, a caravela era um menor do que as outras, mas era menor, mais ágil, né? Ela era mais rápida. Então, eu tenho uma questão, uma dúvida sobre isso, porque eu, antigamente, há muito tempo atrás, eu ouvi que não tem registros das caravelas, de como elas eram exatamente feitas, porque era um segredo de Estado. Depois falaram que não, que isso era mito. A própria escola de Sagres é questionada por muita gente, falando se ela existiu ou se foi invenção posterior para enaltecer esse... Do Dan Brown. Isso, o Dan Brown escreveu para enaltecer o Infante Dom Henrique. Essa parte da história em Portugal realmente tem uma lacuna de registros, porque talvez eles não soubessem escrever? Ou tinha muito segredo mesmo? Qual que é a real disso? Ou ninguém sabe? É um pouquinho de cada, tá? Primeiro, não tem lacuna de registros. Os registros existem. O que existe é uma lacuna derivada da destruição de Lisboa pelo terremoto no século XVIII. Porque aí parte da biblioteca real se perdeu. Mas não é que assim, não tem porque não fizeram. Tanto que é muito comum aquela coisa. Ó, você tem um texto, ele referencia, vamos lá, tem lá o texto do Tucano, e aí o Tucano fala, como visto no texto do JP. E aí o texto do JP não existe, porque a gente perdeu as cópias. Existem sim registros. É bom lembrar, né, Portugal foi um reino absolutista, e foi um reino absolutista, até pelo seu tamanho, ele conseguia realmente ser absolutista. Então ele era bastante centralizado na coroa. Algumas coisas, quando elas eram deixadas, né, em sigilo, elas realmente eram mantidas em sigilo. Né? Um caso muito curioso disso, uma das melhores e principais fontes sobre o Brasil português são os tratados de um padre jesuíta chamado José Antonil, que ele vai, por exemplo, descrever a região das Minas Gerais, e assim, é o faroeste de Bang Bang 150 anos antes, só que durante muito tempo, ninguém sabia que esse documento sequer existia. Por quê? Porque alguém na coroa olhou e falou, olha, se os ingleses pegam esse documento aqui, eles vão crescer o olho pra cima das Minas Gerais, vão saber direitinho como é que a banda toca e ferrou pro nosso lado. Então esconde isso daí. Existia uma política de sigilo português em relação às grandes navegações, em relação aos mapas, em relação às próprias guias de navegação, né, os mapas celestes, as tábuas de navegação. Então, depois de muito tempo que começa a emergir, especialmente com brasileiros, né, porque muitos brasileiros vão para Portugal cavucar os arquivos para saber da nossa história e vão achar coisas que nem os portugueses sabiam que existiam. E finalmente, seguindo essa tradição, né, de Portugal, essa tradição que talvez a melhor personificação seja Camões, você tem uma idealização, uma glorificação muito grande desse processo, né, esse aumento, né, então quem conta um conto aumenta um ponto. Então é o glorioso rei não sei das quantas, mesmo que o cara fosse inútil. É, a gloriosa navegação não sei das quantas, gloriosa expedição não sei das quantas, então acaba sendo uma soma de todos esses fatores. Mas sim, existem documentos, existem centros de estudo especializados, melhor dizendo, nesse tipo de estudo, e tem muita coisa também na Inglaterra, que os ingleses levaram pra lá depois de passar a mão no sentido de espionagem mesmo. Uhum. Por exemplo, um exemplo, né, de estudioso desse período, é um historiador português do início do século, o Jaime Cortesão, né, ele foi talvez um dos primeiros caras a, digamos assim, a abrir esses vesperos, digamos assim, esses documentos que estavam secretos, que estavam ainda muito fechados, já no século XX. Mas vou deixar um registro aí que os textos que o Felipe mencionou, texto do JP, na verdade, eles diziam que as caravelas eram tecnologia alienígena. Que conveniente esse terremoto aí de Lisboa. Que conveniente. É engraçado que qualquer ilustração que mostre uma caravela, mostra com as velas quadradas. E justamente a maior característica dela era a vela triangular, que aí ela podia manobrar contra o vento. Acho que você deve ir de onde? Então, comentário que eu fazia, assim, não sei se tem bem a ver com o que você está falando, Tucano, mas essas dúvidas aí que você colocou, essas várias versões, eu tenho percebido, acho que o Felipe que vai poder falar melhor sobre isso, pelos livros novos que eu tenho lido, assim, não livros acadêmicos, mas livros que chegam às livrarias, livros de história, tem uma historiadora excelente da Roma Antiga chamada Mary Beard e outros de guerra, tudo que falam isso, que hoje em dia, cara, a história, Felipe, quero até que você, é uma pergunta, na verdade, pro Felipe, mas eu tenho observado isso, a história antiga, quer dizer, a história do século XIX, ela estava muito mais preocupada em procurar certezas, até por causa do cientificismo e tudo mais, etc. Hoje em dia, a história tá mais preocupada, como ela sabe, que ela não vai ter certeza absoluta daquilo, procurar versões. Então, muitas coisas que antes eram ditas como certeza, estão sendo, não desmistificadas, mas será que era isso mesmo? Pode ser que seja isso e tal. E aí, encontrando as versões, você acaba, na verdade, tá enriquecendo esse estudo. Acho que tem aparecido muitas questões aí, em relação não só a esse episódio, como vários. Tô certo, Felipe, tu falou uma besteira monumental aqui? Não, tá certo. E nesse ensejo, no assunto que a gente tá falando, pra pegar um exemplo mais ligado tanto ao tema quanto ao Brasil, aquela história de que Pedro Álvares Cabral não teria sido o primeiro a chegar no Brasil. Que é possível, até mesmo provável, que ele de fato não tenha sido o primeiro português a chegar ao território brasileiro, porém, outras expedições ficaram numa questão tão secreta, tão obscura, que nós não sabemos. Para o governo português, para manter talvez até mesmo essa narrativa nacional, a história até o século XIX, ela tinha muito isso, né? A narrativa nacional, de justificar os novos estados nacionais, ou então a consolidar os novos estados nacionais antigos que estavam passando por um processo de reforma, como Portugal na Revolução do Porto, 1820, Dia do Fico, todas essas coisas. Uhum. Então você passa a criar ali uma identidade nacional que muitas vezes é. Hoje você tem acesso a outras fontes, hoje você consegue cruzar com outras escolas de pensamento, com outras interpretações, o que não quer dizer também que história é só contação de história, né, completamente, como é que eu posso dizer, sem nenhuma, completamente ideológica, sem nenhuma base na realidade, né, o empirismo ainda tem algum papel. Eu acho que é um pouco consensual que quando o Pedro Álvares Cabral foi pro Brasil, eles sabiam mais ou menos o que tinha lá, né, não foi acaso, né, que ele foi para lá, como a gente aprendeu lá, quando tinha 10 anos de idade, né. É, isso aí é um debate meio longo, não, né, inclusive, cara. Inclusive eu não sei onde é que eu li isso já tem tempo, cara, que eu li que de alguma forma os portugueses tiveram acesso aos mapas dos chineses, que o chinês, que data de 1400 e pouco, 1410, 1411, que mostra as Américas no mapa dos caras, né? E de alguma forma os portugueses tiveram acesso a esse mapa. Então eles já vieram meio que na boa pro lado de cá. Caraca, isso de fato é uma coisa de filme, né? Tipo assim, hoje em dia, você nunca vai achar um mapa que tem um lugar que ninguém nunca foi. Todo mundo já foi. Né? E aí, de repente, os caras, ó, tem um mapa aqui com um lugar. Que lugar é esse? Tá faltando imaginação pra você, Alexandre. Logo, logo, nós vamos achar mapas de galáxias diferentes, talvez da galáxia Trapista. Isso já é demodê, galera. Agora, a viagem interior para dentro de nós. Olha aí. Olha aí. Só que o mapa pra essa viagem é subjetivo, né? Esse mapa pro interior gera uma grana na internet. Na Mas olha só, as grandes explorações, principalmente de Portugal, começaram, como foi mencionado, na África, né? Portugal foi tomando a costa africana, né? Antes mesmo da busca das novas rotas comerciais para as Índias, certo? Pela costa da África, como eu falei, né? É, 1415. A ideia deles era margear a África, né? Já tinha muitos víveres. Eles não conseguiam, né? era um passá-la daquele ponto do sul que depois virou o Cabo da Boa Esperança. Uhum, isso. Que era o Cabo dos Tormentos na época, né? Dos Tormentos. Exatamente, que até mitologia que tinha monstros ali na região e tal, não sei o quê. Acho que foi o Dias, né? Passou ali por baixo, o Bartolomeu Dias, não foi? Que conseguiu fazer isso pela primeira vez. Bartolomeu Dias é um cara importante. É um... Não. O que contornou o Cabo da Boa Esperança? É. Não, o primeiro foi o Vasco da Gama. Não. Mas teve um que conseguiu passar ali. Tanto é que quando o Vasco da Gama passa, ele já tinha esse nome de Cabo da Boa Esperança. Tem razão. Vasco da Gama foi o segundo. É claro. Não, o Vasco da Gama, ele, a gente tá dando um salto bem grande, né? Mas o Vasco da Gama chegou nas Índias, de fato, né? Sim, então, porque ele foi margeando a costa da África, ele passou pro que ele chama de contracosta da África, que é o lado de lá, né? O lado leste dela, que era inexplorado, né? Pro ocidente. Então o Vasco da Gama vai parando em vários lugares. Ele para em Moçambique, que aí depois, mais tarde, Portugal ocupa Moçambique, porque vê que ali era um momento da viagem importante de reabastecimento, né, reparos do navio e tal. Então eles dominam Moçambique a partir desses contos, né, do relato de Vasco da Gama, que inspira esse tipo de ocupação. E aí ele vai subindo até o ponto que ele cruza pra Índia, pra Calcutá. Existe até uma lenda que eles contrataram um piloto lá quando eles chegam agora não esqueci o nome do lugar, que eles chegam lá mais acima da costa leste da África, onde de repente é o Quênia hoje, alguma coisa assim. Eles contratam um piloto, assim, que é meio com a fábula, até porque não existe registro desse cara. É mais uma lenda, que aí o cara que tem noção da maré ali no Oceano Índico, das monções, e eles conseguem fazer a viagem pra Índia. Tanto é que eles levam tipo um mês pra chegar na Índia, cruzando ali. E a volta, quando o Vasco da Gama se manda, ele tem que se mandar da Índia, quando ele se manda, eles levaram mais de 120 dias pra cruzar o período de volta. Porque eles foram contra o vento, contra a maré, foi uma merda a viagem de volta. Uhum. Falando em lenda, também tem essa lenda que quando o Vasco da Gama foi pedir lá, era Dom Manuel na época, né, que era o rei de... Como eu tô falando, é mais pra frente isso. Falou, ah, quero fazer essa viagem e tal, pra tudo mais. Aí tinha um mito lá que falava, ó, quem chegar à Índia vão ser dois irmãos. E aí o rei perguntou assim pro Vasco da Gama, quem é que vai ser o seu imediato? Ah, o Vasco. Meu irmão. Puta, fechou. E aí ele foi, e o Vasco também depois... Aí eles ocupam lá uma parte da Índia, né, onde é Goa, mais à frente e tal, mas dá uma merda. O Vasco da Gama tinha essa coisa de ordem de templários, ordem de, né, de Santiago, não sei o quê. Não, ele era da ordem de Cristo, ele era. Tem um episódio que eles cruzam com um navio que tava levando muçulmanos pra Meca, se eu não me engano, e ele aborda um navio com a tropa dele, cheio de mulheres, crianças e tudo mais, e ele taca fogo no navio e mata todo mundo que tá lá dentro. É isso, cara. É um incidente dos peregrinos, tem um nome a parada é sinistra. Eu acho que foi na segunda viagem dele, na segunda vez que ele vai para as Índias que isso acontece. antes dos europeus chegarem na América, essa rota para as Índias já estava estabelecida e era uma parada que estava rolando. Não, não, isso foi depois. Foi depois. Colombo que você está falando? É, de Colombo. Colombo foi antes. Foi um pouco antes, porque a ideia do Colombo era cruzar para a região indo oeste toda a vida. Mas não era porque já tinham tomado ali aquela rota? Não. É porque ele não sabia qual era as distâncias. Foi uma tentativa também de chegar lá. Eu acho que eles devem ter pensado, ué, se a gente for por aqui, o que você falou da Terra Redonda, se a gente for por aqui e chegar lá, e aí eles foram tentar fazer isso, né? Só que aí ele bate lá não, em... Não, mas o Bartolomeu Dias chegou no Cabo da Boa Esperança antes de Colombo chegar no, na América, né? É mais ou menos simultâneo. Quando foi Bartolomeu Dias? Porque o Colombo foi em 1492, né? Acho que 88. É, 1488. É, quase lá. É, o Vasco... Da não, mas eu tô depois. Falando isso só porque em 1500, depois do Brasil, acho que Cabral foi pra Índia já, né? A ideia do Cabral era seguir a rota do Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama já tava com a rota, ele falou, agora é o seguinte, agora você pega 13 navios, né, pro Pedro Alves Cabral, e faz a rota e traz tudo que você puder lá, já que já tá traçado, vai. Traz as especiarias, traz tudo, certo. Desses 13 navios, só 3 eram caravelas. O resto ou era dois. Não, era aquele navio padrão maiorzão. Ou deram dois? Duas caravelas? Acho que 3. Vasco da Gama foi com 4. Era uma caravela só, eram 2 era desses 4. Maiores, e era um barco de apoio que o nego afundou lá logo ainda no sul da África. E uma desses maiores, eles afundaram na volta também, na costa africana, porque tinha morrido tanta gente na travessia da Índia de volta. Escorbuto, né, provavelmente? Escorbuto. É, eles não tinham tripulação pra navegar os 3 barcos, né? Então eles afundaram uma dessas grandes, e quem voltou foi a principal do Vasco da Gama e uma das caravelas. Mas o Vasco da Gama não voltou, porque ele parou na costa... Não sei se foi em Cabo Verde, onde é que foi que ele parou, que o irmão dele ficou muito doente, e ele para por lá pro irmão tentar se recuperar e tal, e depois ele arruma um outro navio que levasse ele pra Lisboa, e ele chegou bem depois dos navios dele. Quase que ele dobrou o Cabo da Boa Esperança, né, nessa viagem. O irmão dele morreu. Existe essa lenda de que todo mundo achava até então que a Terra não era redonda, que a Terra era plana. Não, mas nessa época... Então, existe essa lenda, e é uma lenda, de que foi Cristóvão Colombo que veio com essa ideia, a Terra deve ser redonda, então vamos dar... Eu boto ovo em pé e a Terra é redonda. Exato, né? É, essa ideia é muito antiga, né? O primeiro relato que a gente tem de um cálculo da Terra redonda do grego Eratóstenes, que trabalhava na Biblioteca de Alexandria, 300 anos antes de Cristo, que fez aquele experimento com a sombra da estaca, né? E calculou a circunferência da Terra com a margem de erro pequena comparado, tipo assim, se você pensar, o cara fez isso 3 séculos antes de Cristo. Science, né? Science! Exatamente. O cara só com cálculo e experimentação conseguiu determinar uma verdade científica naquela época, sem nenhum satélite pra tirar foto. E aí, século XXI, tem gente que... Enfim. Aí, essa informação não é algo novo. Não é algo que veio à mente do Cristóvão Colombo, assim, como um raio de inspiração, né? Isso é algo que tá no meio acadêmico, entendeu? E aí ele simplesmente falou assim, olha, vamos botar à prova essa parada. Só que eles achavam que a circunferência era muito menor do que na realidade é, né? E ele era de Gênova, que era um reino, né, de grande... Ah, ledo engano, senhor Alexandre. Ele não era genovês? Esse é outro mito? A hipótese, pelo que eu li, a hipótese mais aceita hoje em dia é que ele era português mesmo. Português mesmo? Na verdade, eu achei que a correção que o Tucano ia fazer foi que o Jovem Nerd falou o reino de Gênova, mas a cidade-estado italiana era um república. Ah, perdão. Não, olha aí, errado. Errado. Sim, tudo bem. Mas é que, enfim, era um estado. Não era parte da Itália, como é hoje, né? Sim. Era um estado soberano, Gênova, e era um dos grandes comerciantes do Mediterrâneo. Inclusive, que importaram a peste negra pra matar 2/3 da Europa. Veio por lá, pelos portos de Gênova. Mas aí ele vai pra Espanha porque ali não rolou. Tipo assim, tem toda aquela história. Portugal não financiou a expedição dele. Foi a Espanha que foi financiada. Mas porque Portugal tava ligada já, ó, já sei, o Vasco da Gama aqui já determinou aqui a rota e é isso aí, a nossa rota é essa. Então, ele morava em Lisboa, né? Ele tinha... Ele morava em Cuba, em Portugal. O lugar chamado Cuba, é sério? Sério? Em Cuba, É sério. Cuba, que era uma cidade que levava o nome pela Cuba, para aquele pote, né? Tipo, agora, tipo um balde arredondado assim. Era o nome da vila, da cidadezinha que ele morava em Portugal. E aí, Cuba aqui vai ter esse nome por causa disso. Cuba é pote? Não, é Cuba é a pia. É, Cuba da pia. Cuba da pia. É isso mesmo? Nossa, mas... Olha aí. Então, ele era casado com uma portuguesa, né? Colombo. Que era cubana. Faz todo sentido. E ele apresentou o projeto dele em Portugal, apresentou o projeto dele para Dom João II, na época. Aí tem duas coisas, as hipóteses que acho que recusar. Primeiro que ele tinha pedido condições muito altas, né? Que se ele, a terra que ele encontrasse, ele ia se tornar governador da terra e queria 10% dos lucros de todo o comércio que circulava por lá. Uhum. E também porque, afinal de contas, ele era italiano. E os caras, como a gente falou no começo do programa, tinham um cagaço absurdo dos espiões. Pô, tu vai dar o teu anal pra um cara que é italiano mesmo, entendeu? Tome cuidado pra quem você vai dar teu anal. Exatamente. Pô, faz sentido também se você cruzar com aquilo que eu falei, de que tem essa teoria que Portugal tinha acesso aos mapas chineses. Os caras podem ter olhado pra aquilo falando, cara, o que esse cara tá querendo é longe pra treceta, cara. Não vale a pena botar dinheiro aqui também, né? Aí o Colombo, o que ele fez? Ele foi tentar na Espanha, né? Foi tentar levar o projeto na Espanha. Ele deixou o filho, a mulher tinha falecido já, ele deixou o filho num convento, né, ali da... Seria, no caso, na região da Andaluzia, e foi até Sevilha, conheceu uma galera, começou a fazer o networking dele lá, expôs o projeto pra algumas pessoas, e aí ele, em 1486, ele foi apresentado aos reis da Espanha, né, que levaram a comissão, tal, blá, blá, blá, mas ainda estava no final do processo de expulsão dos mouros, da Reconquista. Então também tava uma situação de guerra meio difícil, tudo, mas os caras ficaram com o projeto arquivado lá. Enquanto isso, o irmão dele, o Bartolomeu, apresentou pra França, apresentou o projeto pra Inglaterra, ninguém quis parar o raio do projeto. E aí, finalmente, 5 anos depois, né, pô, o cara tava ferradaço lá, o Colombo ferradaço, voltou pro convento onde tinha deixado o filho. O prior do convento era confessor da rainha, da Isabel. E ele falou, pô, será que não dá pra, sei lá, dar um jeito aí, conversar com ela, pensar duas vezes e tal? Aí o cara interveio, né, e aí ele teve uma nova audiência, já tinham passado 5 anos, os mouros tinham sido expulsos, pô, totalmente ali da Espanha. Os caras falaram, ah, beleza, vamos te dar uma chance aí, vamos ver o que que... E aí deram esses 3 barcos pra ele, que são os famosos, né, Santa Maria, Pinto e Nino. Então, mas deixa eu te perguntar, Cristóvão Colombo, ele é conhecido por esse feito, inclusive que ficou conhecido pós-mortem, né, graças ao filho e tal, que escreveu sobre ele, divulgou e tal, senão ele tinha sido engolido pelo Américo Vespúcio na fama, né? Você entende o feito do cara, que foi grande. Mas na época, antes do cara fazer a parada, ele tinha que ter um networking incrível pra chegar a tantos reis assim, cara. Por quê? Se você tiver uma ideia e quiser apresentar pro Temer hoje, tu não consegue. Olha, eu tenho um projeto aqui. Cara, depende, hein? Depende, cara. Depende se vender muita carne, tá ligado? Se você tiver um helicóptero bem recheado, depende. Então, mas eu tô falando, o cara tem que ter um grau de networking aí, de algum feito prévio, pra ele poder ter acesso, né? Afinal, quem ele era antes de fazer isso, né? Quem era o Cristóvão Colombo antes? Um simples cubano que dançava, pô, salsa. Cantava Guantanameira. Ah, mas ele tinha muita vontade de ver uma expedição, né? Que Cuba lançasse uma expedição. Ah, não, caraca. Só pra ver Cuba lançar. Mas a gente sabe qual era a fama do Cristóvão Colombo antes disso? Pra o cara conseguir passar essa ideia maluca? Então, a mulher dele, como tu fala, portuguesa, ela era filha de um cara que era o governador das Ilhas da Madeira. Então já tinha uma conexão aí. Começou o network aí, entendeu? Ele não veio do nada. Por isso que tem essas teorias aí que, sei lá, será que o cara era português ou coisa do tipo? Será que era... Não dá pra saber. Mas ele tinha algum... Né, era relacionado de alguma forma com a corte portuguesa, né? E é, o cara tinha o projeto dele lá, né? Tem o irmão dele também, como eu te falo, apresentou pra vários lugares aí. O ovo, a história do ovo. É verdade ou não é? É um assombro sassaricano. A história do ovo é muito idiota, né? Não aconteceu isso. Ou aconteceu? Eu não sei. Você tem a máquina do tempo aí? Você... Da onde tiraram essa... O Colombo, na verdade, ele chegou só nas ilhas ali do Caribe, né? Foi na República Dominicana. Há uma certa divergência de onde foi o primeiro lugar que ele chegou e tal. O nego diz que é Santo Domingo, mas há uma certa... Canárias, né? O primeiro lugar que ele chegou, depois Bahamas. Foi isso? Não, Canárias é na costa da África. Canárias não. É... bem não, é, não, mas ele foi antes pra lá, parece. Desceu pra Costa Rica, uma coisa assim. Aí chegou depois as Bahamas, primeiro lugar que ele chegou. Numa e parece que depois foi pra Cuba. Dele? Não é isso? E parou no Haiti. Não era isso, não? É, por ali, só nessa área ali do Caribe. Não, ele chega aí pra América Central. Tanto que, assim, o Panamá, a maior cidade do Panamá, o estado do Panamá, chama Balboa, né? Que foi o conquistador espanhol que descobriu o Oceano Pacífico, digamos assim. Que também, também é uma história legal. O Balboa, ele foi uma expedição que foi com Colombo e ficou em terra, alguma coisa assim. O Colombo chegou aí na América Central, sim. Ele não chegou aí numa das sequências, né? Na primeira viagem, não. Na primeira viagem, ele foi ali à ilha de onde hoje é a República Dominicana, Haiti. Acho que esbarrou em Cuba, né? Porque ele queria voltar pra casa e aí voltou. Mas numa viagem... Numa dessas exposições dele tava o Ponce de León, que depois faz a expedição que vai parar na Flórida. Ponce de León primeiro viajou na trupe do Cristóvão Colombo. Eu fui ali aqui perto de Orlando, onde é que é a área do Ponce de León, tem a primeira cidade aqui dos Estados Unidos e tal, que é San Agustín, é bem bacana essa área. Quem vinha pra cá é um passeio muito, muito legal. E aí tem um parque lá que eles fizeram em homenagem ao Ponce de León, e tem uma réplica lá do que seria a Fonte da Juventude e tal, é bem bacana o passeio por lá. O Ponce de León depois descobriu uma rota marítima que deixava a viagem de volta pra Europa, mas pelo norte, bem mais rápida do que eles conheciam. Pô, Alexandre, só pra finalizar o Colombo, Alexandre tava falando aí que ninguém deu muita importância pra ele na época e tal. Vamos lembrar que o Colombo morreu em 1506. Em 1506, ninguém sabia, isso aí é bem importante a gente pontuar, ninguém sabia que eles tinham chegado na América. Pra eles, eram ilhas próximas, como se estivessem do outro lado, chegando nas Índias, entendeu? Próximo das Índias. Então, eles não sabiam que era um continente, não tinham a menor ideia de que era um novo mundo. Achavam que era uma região ali oriental. Ou seja, não cumpriu o objetivo, né? Que era ir lá buscar as especiarias da Índia. Não cumpriu o objetivo. É, o próprio Cabral achou que era uma ilha, né? Quando chegou em Porto Seguro, achou que era uma ilha também. Ilha de Vera Cruz, tá? Então, eles não tinham a menor ideia de que existia um continente ali. Ele voltou sem ter descoberto absolutamente nada, porque ele achou que ele estivesse próximo da Índia, tivesse dado a volta. É como se não tivesse... Imagina que não tivesse o continente americano. É como se ele estivesse voltando pro Oriente. Então, ele morreu... Morreu sem, tipo assim, sem cumprir a missão, né? E achando que tinha chegado na Ásia. Ele não achou que tinha chegado na América nem nada, entendeu? Uhum. Por isso que aí a gente vai falar depois do Américo Vespucci, que foi o cara acreditado. A gente tem que tudo falar aqui, acreditado, né? Porque a gente não vai saber se era o cara ou não. Acreditado é o cara que descobriu, né? Mapeou, exatamente. Tanto que leva o nome dele, né? Por causa disso. Todo o continente americano, né? Então, mas ele tava levando a fama do... Do Colombo. Fama de ter descoberto, né? Ele foi o cara que mapeou, falou, essa porra é essa, né? É, ele fez uma viagem desceu com o navio, né? Desceu pela costa americana ali. Ele entrou pelo estuário do Rio Prata. Então, quando ele foi mapeando aquela costa, ele começou a ver que, pô, peraí, essa costa, além de ser totalmente diferente da costa da África, da Ásia, não tem nada a ver com o que a gente encontrou. Os rios, cara, que desaguavam ali no mar, porra, eram as coisas que é impossível uma ilha ter um rio daquele. Você não imagina, o Rio Prata não cabe dentro de uma ilha. Aonde que ele viu? Não, então, ele subiu, né? Aí que foi que ele descobriu que não, um rio desse tamanho zagando no mar pode ser uma ilha, um continente. Ele foi mapeando tudo e descobriu, aí sim, mas Colombo não sabia disso na época, nem ninguém sabia disso, né? Nem ninguém sabia que os vikings já tinham chegado aí. Não, e os fenícios, poxa, fenícios do Rio de Janeiro, meu amigo, perto da Gávea. A pedra da Gávea. Aprendi no filme dos Trapalhões. Eles chegaram em Peruíbe também. Não sei, é uma piada ou... Não. Ah, é verdade. Tem indícios lá. Tem uma pedra lá que tem uma cobra esculpida. Eu fiquei sabendo no encontro ufológico de Peruíbe. Isso é muito escroto. Aí depois teve aquele outro cara que fez a navegação inteira. É, não, é, mas... Isso depois, que ele passa pelo sul da... Né, no, sim, lá por Fernão baixo de Magalhães. Da Argentina. Não, foi Fernão de Magalhães, isso aí. Não, Magellan, cara. É Magalhães em inglês. É o mesmo cara, então. É. Você tá morando muito tempo nos Estados Unidos, aí você pegou o nome local, entendeu? Mas antes eu só queria falar com o negócio que o Felipe falou, que é interessante, cara, esse cara, o Balboa, Vasco Nunes Balboa, que que era um cara que morava no Haiti, era agricultor no Haiti, né? E aí ele, porra, a empresa dele lá de agricultura, lá, o que ele tava fazendo não tava dando certo e tal. O cara começou a ficar, se casou com uma índia. E aí, quando o cara se casou com uma índia, ele foi levado ao chefe da índia, ao chefe local, né? Que era o pai dela. E o cara falou, pô, quer te dar um presente aí? Vários ouro pra cacete e tal. Aí os caras ficaram impressionados, né? E ele falou, pô, mas peraí, vocês estão impressionados com isso? Isso não é nada, né? Depois daquelas montanhas lá, você tem um reino que tem ouro e tal. Então os caras foram seguindo, atravessaram o continente. O Balboa atravessou o continente. Uma história que eu tô contando aqui rápido, nem sei totalmente, mas diz que é cheia de, né? Estilo Desafio dos Bandeirantes. O cara atravessou a parada lá e finalmente chegou ao Pacífico. Chamou de Mar do Sul, né? Chegou ao Pacífico. Então já era uma coisa de que, pô, não era uma ilha, né? Atravessou já o continente inteiro, então já sabia já. Então esse foi o primeiro cara a ter essa parada. E o Fernão de Magalhães, como você falou, ele desceu ali pela costa americana e entrou no Estreito de Magalhães. Sim, que na época, né? Na época era só estreito. Na época era só estreito. Ou então foi uma puta coincidência. É, nem estreito era, né? Ele atravessou e é uma parte que divide ali a Terra do Fogo com o resto da América do Sul, assim, né? Então ele atravessou ali e aí chegou no Pacífico por Rio, na verdade, né? Por sei lá. Então, ele contorna, né? Ele chega depois, chega às Filipinas dali, né? Ele morre nas Filipinas. É, a viagem dele também é interessante, assim, é estilo aventura e pirata, né? Embora eles não sejam piratas também, porque eles chegaram nas Filipinas e aí, cara, no princípio foi uma recepção, tudo certinho e tal, beleza, só que o cara, eles queriam catequizar os índios, na verdade. Eles queriam transformar todo mundo em cristão e tal. Aí teve um dos reis lá locais e tal, que se opôs a isso, e ele começou a ter a treta toda, né? Então teve uma emboscada, ele tomou uma flecha envenenada, dizem, né? E morreu. E na verdade ele é acreditado como o primeiro cara que fez essa viagem de circunavegação que você tava falando. Ele sai, né, de um lugar e deu a volta e voltou pra depois pra Espanha lá. Porém, quem completou a viagem não foi ele, porque ele morreu no caminho, né? O primeiro cara a completar a circunavegação não completou. É. A viagem dele, né? Tipo, a expedição dele. Foi a viagem dele, né? Agora, quanto tempo eles levaram pra fazer essa porra, hein? A viagem de Magalhães inteira? É. Eu acho que foi. Cara, eu não sei dizer. Mas deve ter sido coisa eu vou colar, mas eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte: os caras levaram mantimentos pra 2 anos. Ah, tá aqui. Ele tem um mapinha aqui, ó. É, foi de 1519 a 1522. 3 anos, olha aí. Tá bom. Porra, 1500, meu irmão. Tá bom, né? 3 anos num navio sujo. É, tá incomodado, limpa, ué. Por isso que chegou uma meia dúzia só. Ele não, chegou uma meia dúzia só. É, maluco. E lembrando que ele reivindica as Ilhas Filipinas pro rei espanhol. Ilhas Filipinas é por conta de rei Felipe. Tava fazendo aí um... Cara metido. Um jabá. É. Todo Felipe é assim. Os britânicos partiram tarde nisso, né? Mais tardiamente nessa briga aí pelo Novo Mundo e tal, né? Ou só começou a briga dos britânicos quando o Novo Mundo foi estabelecido como um lugar de interesse? É, não. Quando o Novo Mundo já tinha estabelecido, os britânicos falaram, vamos ver se sobrou alguma coisa. Eles não estavam na loucura das especiarias. Não, não. Até porque a culinária inglesa é horrível. É, não. Os ingleses não usam tempero até hoje. Os britânicos, eles vêm ali, né? Que tem um buracão ali no Oceano Pacífico e falam, vamos ver se tem alguma coisa por ali. E aí, no século 17, né, eles vão descobrir o que hoje é Austrália, Nova Zelândia. Vão descobrir um tal de Abel Tasman. Vai descobrir a ilha da Tasmânia, né? Que é de onde vem o Taz, né? Do Looney Tunes, que não parece o... Não tem nada a ver com o personagem. É, não é o Marcelo, né? Além do céu. Reclama que eu volto pra geladeira. E já no século 18, né, o James Cook. O James Cook, que é o seguinte, ele é o cara que ele vai coordenar o início da colonização inglesa na Austrália. Só que nas viagens dele pra descobrir o que mais tinha por ali, ele vai descobrir o arquipélago do Havaí, vai descobrir algumas ilhotas lá. Ilha Sanduíche, né? Também, mas é que eu imaginei que ia ter um complemento, que era uma piada, um camembert, alguma coisa assim. Nossa! Não, é porque o arquipélago do Havaí era inicialmente chamado de Ilha Sanduíche, por causa do Mark Ilha de Sandwich, do Conde. Ah, é? O Havaí era de Ilha de Sandwich? Tem Ilha Sandwich do Sul também, mas essa que ele achou foi o Havaí. Ok, era só isso. E o James Cook, ele é o primeiro cara a esbarrar na Antártica. Ele não chega a fazer ali um desembarque, né? Porque tava frio, né? Tava frio, ele olha e fala, ó, tem algum gelo ali, tem que ter alguma coisa ali. Ele não vai ser o primeiro a chegar, mas ele vai ser o primeiro a notar que existia, de fato, um continente, né? E não apenas uma geleira qualquer. Mas isso foi resultado da viagem que lá pela Nova Zelândia, é isso? Ele fez várias viagens, eu não vou saber direito todas de cor. Ele, em parte, ele inspirou, junto com o Thomas Cochrane, o personagem do Mestre dos Mares, né? Da série dos livros. Pessoal, não quero zoar não, mas nesse mapa chinês aqui tem um gelinho aqui embaixo. Caralho, chinês, estou de parabéns. Ai, caralho. Falar de nosso querido Pedro Álvares Cabral. Peraí, nossa, querido não. Por quem? Teu. Exato. Que história é essa? Me tira isso da minha... Credo. Lenda de colégio. Se perdeu no mar, lenda número 1, e chegou na Bahia. E ele queria fazer circundar o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias. Lenda número 2, ele sabia que estava lá o Brasil e foi lá de propósito para dar uma olhada, ó, é realmente isso aqui, e depois continuou o caminho. Qual é a parada do Pedro Álvares Cabral, da expedição dele? Então, a gente falou alguma coisa, né, de que já há um consenso que ele sabia o que tinha ali. O Tratado de Tordesilhas é anterior à chegada dele. Uhum. Ou seja, eles já negociaram ali o ponto de separação sem nem ter ido lá. Mesmo porque ele chega no Brasil em 1500, 8 anos depois da viagem do Colombo. Foi em 1492 chegou lá. Ou seja, essa não é, já era uma notícia, é isso. É, eles foram lá, mas dá uma marcada. Ó, aquele, lembra daquele tratado que a gente fez? Ó, nossa parte é essa aqui, pô. A prioridade portuguesa no Tratado de Tordesilhas era o outro lado, era a Índia e a Indonésia. Uhum. Né? Então, os portugueses jogam a linha mais pra dentro, digamos assim, porque eles sabiam que essa linha serviria também pro outro lado do globo e eles queriam garantir o domínio da Índia, o domínio ali da Indonésia, né, que eram as regiões das especiarias. Mas eu acho que a Tordesilhas é portuguesa pra leste, né, assim, essa traça de Cabo Verde seria mais ou menos assim, começa em Belém, do Pará, e para em Laguna, em Santa Catarina, assim, corta a peça do Brasil. Pra leste é que de Portugal, né? E pra oeste que é da Espanha. Sim, sim, só que a questão é o seguinte, se você pegar essa linha que você traçou entre Belém e Laguna e seguir no globo, pegar um globo mesmo, uma esfera e seguir, os portugueses queriam garantir que a Índia ficasse no que poderia ser o domínio português. Porque essa linha tanto serviu depois como parâmetro pro Tratado de Santo Ildefonso, que foi basicamente quando parte da Indonésia e as Filipinas ficaram pra Espanha e o resto da Indonésia e a Índia ficaram pros portugueses. Uhum. Então, mas seguindo nessa linha aí, Felipe, os portugueses... Literalmente, na época também, né? Literalmente, né? Então, na época do Tratado de Tordesilhas, eles negociaram para chegar essa linha mais pro oeste, mesmo eles tendo interesse do leste, entendeu? Isso foi negociado, essa sim, chegada sim. Pro lado, porque eles sabiam que tinha uma parada ali embaixo. Essa viagem de 1500, que ele chega no Brasil, essa viagem não terminou no Brasil e voltou para Portugal. Essa viagem terminou nas Índias. Sim. Né? Ele continuou, depois de passar para o Brasil, ele continuou, desceu, circundou lá o Cabo da Boa Esperança, foi para as Índias e depois voltou para Portugal. Voltou para Lisboa. Portugal precisava ter o registro de que eles tinham chegado ali, cara. Porque senão os espanhóis podiam chegar antes, entendeu? Não, eu entendi. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, o Brasil foi uma escala nessa viagem. Foi uma escala, é. Foi uma escala para marcar, meio que para marcar território, dar uma mijada lá e marcar o território. Ele, inclusive, nomeou, né, a terra de Veracruz, né? Não, nomeou, colocou o marco, que existe até hoje em Porto Seguro, rezaram a primeira missa, fundaram o PMDB e vão embora buscar pimenta, né, velho? isso é interessante, né? Tudo isso que a gente tá falando é por causa de tempero. Hoje, as pessoas vão no supermercado, elas não têm noção do trampo que deu. No trampo, exatamente. Aquela primeira ida do Vasco da Gama, os temperos que eles adquiriram lá e trouxeram, que eles conseguiram vender lá dentro da Europa, mais do que pagou a viagem inteira, cara. É, impressionante. É, não, valia. Ninguém faria se não valesse a grana, entendeu? O drive era econômico, né? Pega o preço do pacotinho de pimenta ali, que custa R$8, R$9 no supermercado e tem 50 gramas, e faz vezes 20 pra você ver o preço do quilo desse negócio. Mas olha só, essa pimenta que tu compra no supermercado é nem de perto a pimenta que os caras iam buscar lá. E mesmo essa vagabunda já é caro o quilo. Nem fazer conta de litro de tinta de impressora. Faz a conta de quanto sairia o litro desse negócio pra você ver. É, isso aí, isso aí. Vocês leram na escola a carta de Pero Vaz de Caminha? Li. Não é uma coisa peculiar? Tem momentos peculiares. É interessante, assim, se você não leu, procura no Google que você vai achar fácil. É um documento incrível sobre, né, a visão dos europeus. Vê aí pro público. Ele deveria ser um romancista, cara. Não, olha, tem um trecho que eu sempre lembrei dele descrevendo os índios, né, que ele fala que eles chegaram no Rio, tinha lá 18 ou 20 homens, e abre aspas, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Olha só que português. Chegou zoando os índios, né? Que será vergonha? E aí ele continua aqui. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. Rijos? aí já mudou a figura. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau... Sobre o batel? Era em Curitiba? Cuidado, hein? Tá indo pra aí. E Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Imagina que sinal foi esse que o cara fez. Eu não sei. Ele passou o dedinho aqui no pescoço. Passou o polegar no pescoço. Ou fez aquele dedinho pistola. Ai, imagina, precisa entender muito. Amigo, o índio tá vindo de pau duro pra cima de você. Faz um monte de gesto mesmo. Até eles pararem. Ele fala que, olha, porém, o melhor fruto, ele tá descrevendo as coisas que tem no Brasil, quer dizer, não era Brasil, né? Falando, as águas são muitas, infindas, em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. E aí ele fala assim, porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, que me parece, será salvar esta gente. Olha aí, já que, né, que eu sempre entendi como, né, catequizar, né, trazer a palavra do Senhor aos índios que nada disso sabiam. Ele não experimentou a manga. Então, ele estava atrás de manga, que veio da Índia, né? Ai, olha só, e essa, salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Que coisa, hein? Muito bem. Isso aí é. Ele já é um artista. Estava tentando criar o mercado consumidor ali, né? Primeiro dia de maio de 1500 que ele escreveu essa carta. Dia do Trabalhador, olha aí. É feriado. Por isso que ela é longa. Tinha nada pra dizer. Uma sexta-feira, chovia muito. Tinha que terminar com um decreto. Sextou. Beijo as mãos de Vossa Alteza. O cara sabia escrever, compadre. One job, né? Exato, né? Era um escrivão. Mas o Brasil fica esquecido durante um tempão, né? Ele não... Assim, foi só realmente a mijada e vambora pro que interessa. Isso já tem um quê de lenda, na verdade. É? Aí eu vou acabar aqui, né, defendendo Portugal, digamos assim. É. Mas que era o seguinte, a exploração do território brasileiro, ela acabava sendo uma exploração muito menos óbvia do que era a Índia, né, com mercadorias, postos comerciais, ou do que era, por exemplo, o México, que você, né, brotava ouro, claro, de tudo que era canto. Uhum. Tanto que esse é o termo que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai chamar de empresa colonial, porque o que o Portugal vai fazer no Brasil é, de fato, uma empresa. Ele vai falar, olha, a gente tem lá um grande território, o que dá pra extrair de lá é a madeira, e essa atividade já começa logo em seguida da viagem Pedro Álvares Cabral, e o que a gente pode fazer lá é plantar alguma coisa que não dá pra plantar aqui, vai dar dinheiro. Como já plantavam cana-de-açúcar ali na região dos Açores, aí vai começar essa cultura da cana cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, só que vai ser uma coisa que vai demandar gente, e aí inclusive pessoas escravizadas, vai demandar um fluxo constante de navios, não bastava mandar um navio encher e voltar, vai demandar um investimento em maquinário, em gado, em plantação de subsistência para essas pessoas, para esse gado, então, né, porque o boi era a principal força motriz, eu não tô falando do boi para comer, né, tô falando do boi para puxar o engenho, por exemplo. Defesa da área também, que é um custo. Sim, defesa da área, né, fazer fortificações, manter eventuais patrulhas, né, os franceses tentam tomar o Rio de Janeiro logo depois, a gente falou um pouco sobre isso lá naquele programa que a gente brincou de como seria a colonização brasileira, né, por outros países. Então, a colonização portuguesa no Brasil, ela acabou sendo demorada porque ela foi de fato uma empresa. Só que nisso, Portugal, e porque um dos motivos que Portugal demorou muito para, digamos assim, para ter dividendos com a colônia, foi porque Portugal precisava de sócios. Portugal não tinha como fazer tudo isso sozinho. E aí entram especialmente Inglaterra e Países Baixos, né, que vão financiar essa empresa. E no caso dos Países Baixos, eles eram os grandes lucradores, porque o Portugal virava quase um fornecedor de matéria-prima. Porque os holandeses, em boa parte, vinham buscar em seus próprios navios o melaço da cana, eles que refinavam açúcar, vendiam açúcar refinado a um preço muito maior pelo mercado europeu e tinham lucro, a maior parte do lucro, né? Portugal era basicamente quase um fornecedor agrário em uma empresa colonial que foi feita à base de empréstimo. Então, esse sentido assim de a colonização brasileira demorou um pouco, em alguns sentidos é verdade. Só que assim, início do século XVI, Recôncavo Baiano e a região de Olinda eram duas das regiões mais movimentadas do mundo. Eu só não digo mais ricas, porque a riqueza ia para a Europa. Mas eram duas das regiões mais geradoras de riqueza do mundo. Não, e foi o que deu. Levava tempo. Levou tempo mesmo para montar a estrutura toda. Exatamente. E tempo, dinheiro. É. Então, e aí, quando descobriram as Minas Gerais, pegaram todo o ouro e fizeram o quê? Um convento gigante. Aí não dá também. Você pode até tentar fazer um paralelo. Eu tô meio pisco aqui com esse negócio da China, né, cara? Mas você pode até fazer um paralelo do porquê que os chineses resolveram não explorar essa porra também, né? Porque eles acharam que o investimento ia ser grande demais se eles chegaram antes. Os chineses, na verdade, eles tinham o interesse, se até você fazer um paralelo com hoje em dia, né? O interesse deles era outro, era exportar os produtos deles, né? No Brasil não tinha pra quem exportar, nas Américas não tinha pra quem exportar. Então eles até chegaram aí, viram o que que tinha, mas falou, treinar pra gente. Até ter, mas ia levar um tempo de exploração, de plantação, mesmo que tivesse abundância dos produtos. O negócio dele era vender os produtos. Não, Zico, mas, por exemplo, se for comparar, por exemplo, como... Portugal, que precisa, não tem nada em Portugal. Portugal, cara, chão de pedra, não dá nada em Portugal. É bem diferente o que cada um procura. Na América Central, onde a Espanha chegou, você tinha civilizações, como o Felipe estava falando, algo do tipo aí, Maia, Inca e Azteca. E você já tinha civilizações, então os caras já tinham essa grana, inclusive esse ouro parado. Então uma coisa é você ir lá e fazer uma guerra de pilhagem. Vai ser muito mais rápido do que você minerar esse ouro, do que você plantar. Então, também, né, o Cortez, né, a gente pode até fazer um programa sobre colonização da América. Nem lembro se a gente já fez, cara, acho que não. Que pode falar sobre isso também. Ô, João. Uba. Eu mandei um link aí pra você no, nas mensagens. Da Galileu. Revista Galileu, falando sobre o mapa de 1418. Ah, esse era o mapa de reis? Não, né? Nada a ver. Era isso? Ah, tá aqui. É esse mapa aqui mesmo que eu tinha visto. Eu não vi pela Galileu, mas foi esse mapa aqui mesmo. Ele é uma cópia do século XVIII de um mapa de 1418. É isso aí. Tem uns 5 anos, Lisa, pô, que eles acharam esse mapa, sei lá, em 1900 e pouco, sei lá, não, 1900 e pouco e tal, não sei o quê, e levou um tempão pra nego autenticar que era uma parada mesmo, se referia a 1400 e tal, entendeu? Mas o nego verificou que era. Caraca, os chineses, maluco. Chinês é foda, cara. E rola a lenda que, de alguma forma, os portugueses tiveram acesso a esse mapa, entendeu? Ou alguma coisa do gênero. Eles sabiam o que tinha por lá. Caraca, que maneiro, cara. Vale lembrar que os nossos patrícios portugueses também chegaram no Japão em 1543, primeiros europeus a entrar em contato com os japoneses. Os portugueses, cara. Parece uma coisa tão impossível, né? Parece um crossover de dois universos diferentes. O Japão vai declarar o fechamento japonês para outras culturas, depois do que na própria historiografia japonesa é chamado de o século português, como parte desse processo de contato, inclusive comercial, como, né, a gente já mencionou várias vezes aqui no programa, os portugueses iam com missionários também. Sim. O catolicismo começou a se difundir muito entre os japoneses, e isso era visto como uma ameaça até a posição do Shogun, e aí o Japão bane o contato com os estrangeiros, iniciando vivenciando lá o período de praticamente 200 e poucos anos de isolamento por conta desse contato com os portugueses. Só que os portugueses vão introduzir arma de fogo no Japão, por exemplo, que vai continuar. Como diz o Sr. K, essa presença portuguesa é tão grande que o nome feminino mais comum no Japão é Maria, né? E dizem também, não sei se é piada, mas dizem também que... Ele falou isso no Nerdcast lá em... Dizem que o né do japonês é por causa do português. Ah, não. Tem que tomar cuidado porque o arigatô, o nego, também tem essa lenda de que vem de obrigado, né? E não vem. Não vem? Mas o Nerd dizem que sim. Agora, mantiveram, o Felipe falou bem aí, mas mantiveram uma missão jesuíta lá pelo seguinte, porque eles ainda precisavam dos portugueses pra fazer o comércio com Macau, cara, que eles precisavam da seda. E aí tinha um navio, era chamado Navio Negro. Esse navio ele fazia todo ano um comércio Macau-Japão e trazia tudo seda, trazia tudo da China. Como o Felipe falou aí, eles expulsaram os portugueses, mas mantiveram uma comitiva portuguesa, jesuítas no Japão, controlada, porque eram os portugueses que os navios eram caravelas e tudo mais, que faziam esse comércio com Macau, e aí trazia seda e tudo mais, então tinha um navio por ano, chamado Navio Negro, que fazia esse comércio, então eles mantiveram lá alguns poucos jesuítas, inclusive próximos ao Shogun, pra manter esse comércio fluindo, né, mas era uma coisa totalmente controlada. Tem um filme do Martin Scorsese chamado Silêncio, que é justamente a história de padres jesuítas no século XVII no Japão fechado já. Eu vi esse filme. Onde eles perseguiam os cristãos, os japoneses cristãos e os padres jesuítas matavam os caras. Cara, era uma carnificina, mas pegava, matava os caras e tal. Tem santo japonês que foi martirizado. Sim, sim. E aí é a história de dois padres jesuítas que vão procurar um outro padre que desapareceu, deixou de mandar cartas e tal, que é o Lianisson, né? E, pô, um filme maneiro que retrata essa época, né? Martin Scorsese. Você vai me obrigar a falar uma coisa que eu não queria aqui, Alexandre. O que é? Pedir desculpa para os nossos ouvintes, mas eu sou obrigado a falar pela milésima vez do livro Shogun. Desculpa, cara. Desculpa. Mas o livro se passa aí no final, 1600 exatamente, 1500 e pouco. É exatamente isso. O livro é foda. O bacana é que mostra essa comitiva de jesuítas no Japão. E o interessante é que o personagem principal, ele é inglês. E o cara que é tradutor, né, ele fala português também, o cara que é tradutor do Shogun é um jesuíta português. Uhum. E Portugal tinha uma religião diferente da Inglaterra. Portanto, Sim. Eles eram inimigos. Então era foda pra caralho, porque tinha essa intriga justamente o cara tentando, na tradução, sacanear o cara, entendeu? Uhum. Excelente, excelente. Porra, esse livro é, puta, foda, foda. Mostra os jesuítas todos lá, como é que eles manipulavam as coisas, sabe? E a personagem que... Eles destruíram o jogo da porrinha e aí é que deu merda. Tem uma personagem que até fica junto com o personagem principal, que ela é uma samurai e ela é cristã. Olha aí. Felipe, fiquei curioso aí com o santo japonês, santo católico japonês, e descobri que são 26. Então? 26 religiosos japoneses que foram executados. Sinistro. Não, que foram santificados ou que foram executados? Então, eles foram executados e, por causa disso, foram santificados. É santo ou mártir, porque é diferente. É, verdade também. E agora? E agora? Vamos mandar um e-mail pro Vaticano? Se eu tivesse chamado Dom Azaghal... Se o Satura Nakajima é santo, é nada. Só que a gente tá falando em filme, livro, só recomendar mais uma parada que não é... essa nova. Tem na Netflix, galera, vejam A Missão. Filme espetacular. A Missão. Robert De Niro. É, foda. Essa é nova? A Missão é nova? Jeremy Irons. É, antes de começar a ter esses do Tom Cruise, né? Caraca, velho, que velho. Uma piada de velho. Veja esse filme que é espetacular. Vou falar isso. Veja, mas vá no espírito de ver, porque... É lento. É um filme lento, filme antigo. Pera aí, cara. E é com o Lianisson também, hein, aliás. Ah, é lento o filme. Isso não quer dizer que é ruim, só tô falando que é lento. É exatamente, não quer dizer que é ruim. Você não pode ir com a expectativa que vai ser um filme de ação, maneiro. Que não tem o Tom Cruise correndo, porra. Não tem o Tom Cruise correndo. Pô, tem o Robert De Niro lá balbuciando as paradas. É lento a parada, não é? Não, eu tu vi a qualquer momento, não. Discordo um pouquinho, cara. Ele começa lento e depois do meio pro final ele fica bem acelerado, cara. É lento, cara. Foi depois que eu dormi que acelerou. Não, Só vou me solidarizar aqui, porque é um puta filme, tá? É um puta filme, é o que eu tô falando, é um puta filme, mas tu tem que ver... Não, você dormiu, você não pode dizer que é um puta filme. Eu dormi numa das vezes que eu vi, eu dormi uma vez que botaram lá na sala de aula, num micro telão, 40 pessoas... Fala, sala de aula? Aí tem que mais dormir mesmo. Então, aí eu dormia, mas o que eu tô falando, tu tem que ver no espírito certo, cara. É sobre o mercador de escravo, né, espanhol. Mas no Brasil, né? É na fronteira do Brasil, cara. Com que hoje é o Paraguai. Paraguai, né? O Robert De Niro, ele é um capitão de escravos, né? É. Só que o interessante é que ele acaba matando... Olha o spoiler! Ah, caralho! Não, mas no início. O filme tem mais de 30 anos, cara. Não, isso acontece no início, cara. Porque ele mata, eu acho que é o irmão dele, ou o primo, uma coisa assim. Ele fica com uma crise de consciência fodida e vira jesuíta. E é levado pra missão lá, e fica uma missão no meio da selva e tudo mais e tal. E até que ele começa a gostar da galera lá, e começa a curtir ficar lá e tudo, ser jesuíta. E a missão começa a ser atacada pelos espanhóis. E aí, meu camarada? E aí o espírito do guerreiro volta à tona. E é mais ou menos isso. Esse é o sinopse do filme. Aí que acelera, né? É aí que acelera. Totalmente. Mas é bom, o filme é maneiro. Não, o filme é maneiro. Ninguém disse que não é, mas é lento. E o 1492, do Cristóvão Colombo, o filme? Do Terrence Malick. Trilha sonora clássica de Vangelis. Tocando aí, olha aí. É filme católico, né? Tem que ter Vangelis mesmo. Caralho! Tudo é jantar, sabe? Vocês deveriam me acompanhar no Twitter, cara. Não. Essa foi boa. Dá seu braço, eu trouxe aí. Essa foi boa. Regular. Não. Regular não. Evangelhos foi excelente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.